Mano, seu microfone tá balançando muito, tô com muito medo. É, então, é, esse vai ser o episódio mais gambiarra do Todd Hack. Mais cagaço, ever, é o fator cagaço, na verdade. Nossa, meu Deus do céu. Nossa, não, acontece... Diminui um pouco, Felipe, os dois. O quê? É, eu, não, agora eles realmente estão, tipo... Porque a gente vai falar mais alto do que isso, eventualmente. É, mas, mano, você já tá falando alto, como tá saindo ali, velho. É, mas olha como a gente grita. Como mas você... quando você reproduz, fica diferente. É. Fica mais, tá mais baixo. Mas é tá sério. Clipado... Não, é que eu não fico. O Natan, quando fala assim, é tipo... Enfim, Todd Hack episódio 14. Bem-vindos ao Todd Hack 14. Começou o quadrimestre, galera, e começou a nossa nova vida. Então, não tão nova, e, né? Nova, nova velha vida. Pro veterano já estão cansados do primeiro quadrimestre do primeiro ano. Mas os bichos estão aí, tô encontrando bichos, eles estão com ainda um sorriso no rosto. Vai durar até o final do quadrimestre. Vai. Aí depois o próximo já tem vários trancamentos, o fluxo de pessoas começa a normalizar já. Ué, a fila da Rio não fica quilométrica, não parece o INSS. É, não que a gente esteja incentivando vocês a trancarem, bicho. Estamos falando uma coisa que acontece de fato. É, eu incentivo um pouco. Ah, não, tadinho. Porque eu quero me formar antes. Tadinho. Não quero ter que... Mentira, não, desculpa, gente. Que feio. Não é porque a gente reprovou 15 matérias, entendeu? Que eu não reprovei 15, não. Eu só tenho uma reprovação. Eu nem fiz 15 matérias. Eu só tenho reprovação no meu, uma só reprovação no meu portal aluno. Eu tenho dois cálculos ali. Tô indo pro terceiro, com a cara e a coragem. Eu tinha três, aí eu já recuperei dois. Eu sei que isso não. Mas, Felipe, o que a gente tá fazendo aqui nesse programa? O que é esse programa agora, Felipe? Ah, não, calma, a gente tem que dar... Tem aviso? Ah, teve o FABC acústico que bagunçou essa sala inteira. Foi uma merda. Fudeu o esquerdo. Pra quando a gente... Não, o acústico foi legal pra caralho. Sala, mas né? Quando a gente voltou, aí quase nenhuma pessoa que participou do acústico arranjou do arrumação. Não. Recado, na moral, pra você que é do FABC acústico, se você estiver ouvindo o Todd Hack agora, eu vou pedir um favor, encarecidamente. Pegou alguma coisa? Usou alguma coisa dessa? Arruma, velho. Devolve no lugar, você não sabe como a gente fica fudido da cabeça quando o negócio... Cadê aquela peça? Cadê aquela caralho? A gente precisa criar um ambiente de harmonia. É um ambiente de trabalho não tóxico, cara. É, exatamente. Nossa, aquele pôster tá caindo. Enfim, de novo? De novo. O pôster do Rapa tá caindo. De novo, E do Breaking Bad também já não tá mais aqui. Essa rádio vai explodir. Tá aqui do lado. Mas, enfim, estamos no episódio 14 que dedicaremos especificamente a... Animes! Era pra ser um episódio lá do começo, né? Que a gente também já tinha essa pauta na manga faz muito tempo. Tava uma cartinha na manga também. A gente tem uma gaveta de, tipo, ideias que a gente um dia vai executar. Eu puxei essa porque a gente tava meio sem ideia esses dias. Acontece que a gente ia gravar esse episódio sozinho e aí a gente percebeu que... A gente ia gravar eu, você e um amigo seu. É, só que o Reni vacilou e não veio, Reni vacilão. Falo mesmo. Vou meter a facada. Falo meter mesmo. Meter a peixeira. Aí a gente tava aqui, tava aproveitando, estreamos o novo podcast da Web Rádio. Novo podcast, agora... Ah, é verdade, a gente precisa dar esse recado aí. Verdade. Ana Beatriz está entrando para a Web Rádio, bem-vinda, Ana B. Uhul! E é um podcast, a gente pode colocar efeitos de palmas aqui. É. A gente põe mesmo assim. Olha essa merda. Eu que vou editar essa cara. Você sabe como é uma voz. Eu sei. E agora nós temos na web rádio o Nia. NiaCast. O Nia, que é um programa também curto. Ou seja, os programas curtos vão desbancar o nosso, porque a galera costuma ter mais tempo pra ouvir 15 minutos do que 2 horas. Ah, é. Com certeza. Né? Tudo bem. É, 2 horas é tempo de você estudar. E aí? Você não estuda e faz o podcast? Eu estudo no podcast. O Felipe faz isso. Não vem falar na minha reprovação, não. Eu ia falar isso. Minha reprovação, que eu estudei BM, passei com o meu C glorioso. Aponta pra mim, que eu ia falar. Adiantou alguma coisa? Adiantou. Eu me diverti muito estudando, tá bom? É isso que importa. Tá bem. Se divertiu, valeu. Beleza, então. Eu estudei BM o quadrimestre inteiro ouvindo o podcast, cara. Passei, gloriosamente. Todas as outras matérias. Eu não consigo ouvir a voz da minha cabeça e a voz das outras pessoas da minha cabeça. Minha cabeça não foi feita pra ser um fórum, foi feita pra ser um monólogo. Não, normalmente eu faço aquela parada de escutar o podcast que eu já ouvi antes, porque toda a informação já está lá, já foi absorvida. E aí, tipo, fica passando de fundo. Às vezes passa aquela piada que eu gostei pra caramba, teve essa piada, pode ficar. E meu cérebro não fica ativamente só no podcast. Ah, tá. Fica lá em cima do plano. Eu não consigo estudar BM. Hã? Eu não consegui estudar BM, ponto. Você não conseguiu? É, eu vi o podcast. Não, não por uma razão. Aí a pessoa não estuda BM e passa em BM, entendeu? Ah, eu sei como é. Eu também. Vocês vão tomar todo mundo no seu... Ah, eu não passei com alto e bom dom. Eu não passei com flying colors. Eu passei com D. I got the D. I got the C. I got the D. Na prova 1, na prova 2 e na REC. Não bati na mesa nem. Nossa, não. Eu na prova 1, na PU, tirei Bzaço. Mas é isso aí, Felipe. Mais um quadrimestre, mais vitórias pra gente. É isso aí, mais vitórias pra rádio. Bichos, oh, vamos ensinar uns negócios pros bichos rapidão? Vamos ensinar uns negócios. Ó, coloca. Assim que chegar a sua carteirinha, entendeu? Você começa a colocar dinheiro na crédito da Rio na carteirinha antes de ir pro RU. Porque aí a gente evita essa fila monstra que e tenha tem. Pelo menos um em reserva. É. Só um. Não, só que tipo, é que agora nem tem como mesmo, porque eles não têm carteirinha, não tem como eles fazerem isso. É, isso tá, mas no futuro próximo, andem sempre pelo menos com crédito. Fretado, duas coisas. Um. Entrou, vai pro fundo. Entrou, vai pro fundo, se acumula ali, fica encostadinho com o colega, não tem medo de contato humano, não, porque, mano, vai ser mais provavelmente gente precisa, o único que você vai ter. Mais gente precisa ir. E também. Preferência pego do seu campus. Chegou. Você tá no. É verdade. Você tá no Terminal Leste, chegaram dois ônibus de escrito SA, os dois vão pra pra Santo André, tá? Você pode sair da sua filha e entrar no outro. Mas se você vai sair de Santo André e você quer ir pro Terminal Leste, tenta pegar o STA, não de que para no terminal e vai pra São Bernardo. Ah, sim, porque a não tem ser gente que você esteja em horário tipo, que não é aula. Horário vazio, caguei. Assim, horário vazio, horário vazio, caguei, mas horário cheio que a galera tá indo pra aula. É, nossa, principalmente. Porque aí tem que sair gente que tá de pé pra você, princesa, sair e depois entrar todo mundo de novo, vai entrar mais gente, é um rolê. E principalmente e aí, se você estiver pra pegar o último fretado. Porque aí a galera de São Bernardo que precisa ir pra São Bernardo não volta pra casa naquele dia. É verdade. Entendeu? E passou das 11 horas em São Bernardo, você está ilhado. É, e a minha recomendação é: aprenda a vir a pé e perca o medo. Sério. Pelo menos no terminal até Santo André, porque de São Bernardo não gosta. Se tiver com medo, vai em grupo. Não, tem muita gente. É, não que eles não assaltem o grupo inteiro. É, não, isso daí. É, mas é menos provável. A vida é um jogo de dados, essa que é a verdade. Exatamente. Você não vai assumir o risco de. É, só que em São Paulo os dados estão viciados pra te roubarem. Ah, nada a ver, cara. Ó, um ano de FABC nunca foi assaltado. É, então, viu? E, bem, enfim, é nossa, isso. Se tá, protejam tá, do frio, fiquem agasalhados. Feche o casaco quando sai de casa. É isso aí, nossa. E vamos pra sessão virgem. Pra sessão virgem na caralho. Ah, agora estão em casa. É isso aí. Estão em casa. Onde eu vou botar a música de meio fim? Ah, é? Pode parar. É você dessa vez ou sou eu? Não, é você. Sou eu? Não, você que escolheu. Eu coloquei duas hoje. Ah, não, você que escolheu. Você escolheu duas, né? Agora sou eu. Eu vou colocar. Eu já sei qual eu vou colocar. Vou colocar Every Time do Boy Pablo. É isso aí. Beleza, então. Vamos pro Next Block. Estamos de volta no segundo bloco, agora vamos apresentar nossos convidados de hoje. Isso aí, um deles vocês já estão levemente familiarizados, eu espero, pelo menos. Danielzinho, se apresente. Danielzinho, se apresente de novo. Ah, eu sou o Daniel, eu gostaria de dizer que vocês foram enganados, na verdade eles estão fazendo o podcast sozinhos, isso é tudo um fruto da imaginação deles e da imaginação de vocês. É, eu equalizo a minha voz, aí eu viro o Daniel. Exatamente. E eu equalizo a minha voz e viro o... Olá, eu sou o Mendes. Gente, esse é o Mendes, ele é amigo do Daniel. Eu pensei que ele ia só fazer o sinal, tá ligado? Eu pensei que... Mano... WhatsApp, Hang Loose. Exatamente. Isso aí. Mendes, o Daniel já se apresentou bastante aqui, ele apareceu no último programa. E ele também tem o programa dele, gente, ouçam Conversas Paralelas. Conversas Paralelas. Temos mais dois episódios em desenvolvimento aí, então em breve teremos mais coisas. Se vocês quiserem participar do terceiro episódio de desenvolvimento, só chutar a porta da rádio e falar: ei, cadê o Daniel? Aí vocês vão falar: não sei. Aí vocês vão ter que me procurar. Aí eu vou falar, provavelmente está na biblioteca. Adicional. Se vocês amaram os episódios de desenvolvimento, eu posso estar participando de um deles. Vocês nem me conhecem, mas tudo bem. É verdade. É verdade. Se vocês já me amarem mesmo sem me conhecer, já sabe. É ótimo. Bem, vamos rolar alguns importante. Barulhos durante esse episódio, porque a gente tá gravando tem de semana. Tem uma galera desengonçada aí, tudo bem. Gravar de semana é isso aí. É que a gente tá acostumado a gravar com recesso, que é uma maravilha. Com recesso ou de fim de semana. Ou de fim de semana, que não tem ninguém aqui, aí tipo, a gente não tem esses problemas humanos. Mas enfim. Sim. Bem, enfim, é isso aí. Hoje o tema é animes e a gente não tem pauta, a gente só tem tema. É verdade. É assim que meu programa é feito. Vamos começar, tipo, da infância, assim, tipo... Não, nossa, que... pior que eu tava pensando nesse aspecto mesmo. Foi tipo... muito engraçado porque eu demorei pra descobrir que eu assistia anime. Eu assistia desenho, muito desenho. Ah, não, eu assistia, sempre fui criança idiota TV aberta. Que assistia anime. Quando eu era criança, eu assistia desenho. Ah, tá passando, tipo, Dragon Ball, tá passando, sei lá, Sailor Moon, Tsubasa, Cyborg 009. Quando eu aprendi a ler, eu não lembro quem... Na Casa Branca. Quando eu aprendi a ler, eu não lembro quem me deu uma revista da Animedô. E aí, tipo, eu vi a capa lá e tinha Cavaleiros do Zodíaco. E eu, tipo, Cavaleiros do Zodíaco, esse é um desenho que eu gosto. É um anime. Como um anime, dá? Vamos deixar uma coisa bem clara. Anime é desenho. Anime não, anime é desenho. Anime é desenho, seu filho da puta. É que existe... Por que existe essa distinção? É porque os marmanjos querem se diferenciar. Não, eles querem justificar que eles são adultos virgens assistindo desenho. Ai, não, eu não assisto desenho. Mas um pouco mais maduro, você fala: eu assisto anime, você eu assisto, não quer parecer. Animações. É porque, orientais. Na verdade, as pessoas que desdenham de quem assiste anime falam: nossa, você sempre assiste desenho. Aí você, tipo, desenho é meio que uma forma infantil. De você. É. É, eu... tipo, mas não é como se eu assistisse Peppa, tá ligado? Ah, mas mesmo assim. Eu assisto Super Vai, mas tipo. Cara, por tem. Quê? Qual o problema? Tem Metalhead que é fã de My Little Pony, cara. Não precisa nem ser Metalhead, só precisa ter, tipo, você vira gente de 37 anos. Eu e o Mendes, a gente tem. Falando em gostos peculiares, eu e o Mendes, a gente tem um amigo que ele é full Metalhead. É. Uma vez a gente tava numa viagem pra Bertioga, a gente pegou trânsito. E, tipo, foi pagode finlandês, mais conhecido como folk metal. Não é tão bom quanto o pagode japonês. Pagode japonês também é muito bom. Pagode japonês é fantástico. E aí, tipo, a gente na viagem de boa, aí começou a tocar Frank Sinatra, a gente ficou, pô, ele também é cult, né? Aí do nada começa Taylor Swift e ele sabe todas as letras. E aí a gente fica, não, preconceito é uma coisa muito cretina, porque... Uhum. Olha esse cara, que ele escreve nome de banda com gravetos empilhados. Porque você pegar todo o nome de banda de death metal, é tipo, parece um monte de graveto empilhado. É sempre aquela fonte. Ou né? sangue. É uma fonte ilegível. É ilegível o negócio. Eu já vi pôster de um festival de show na Suécia. E tipo, parecia a foto de uma TV estática. Vamos assim. Começar que já tava em Swedish, né? Os nomes da banda são tipo em inglês, tipo Deathlock, alguma coisa. E eles só usam retas. Mancha de sangue. Apenas retas. E é um bagulho muito sem noção a escrita, mas enfim. Na verdade, são todos formados em matemática e gostam muito de geometria. Eles são médicos frustrados e abriram uma banda de metal. Eles escrevem o nome da banda com um Isso é pesado. Isso é pesado, gostei. Anime, gente. Desenho. Volta pra anime, desenho. Não, mas a questão do anime não é desenho, eu lembro que, pelo menos quando você é realmente novo, bem novo, tipo 12, 13 anos, e que a discussão que eu via muito era... desenha realmente o foco pra uma criança, até então, na sua vida, o que você viu de desenho era um enfoque realmente pra criança. Infantil, bem infantil. E aí você acha que evoluiu assistindo algo de outra cultura que às vezes também é focado pra criança, mas a gente ignora porque a gente não conhece, a gente acha que conhece o Japão. Mas não conhece. Não conhece. Às vezes eu tenho medo do Japão. O Japão está com problemas. O Japão está com problemas. Isso é uma referência? É uma referência. Literalmente, não é nenhuma zoação, é literalmente a frase de um episódio. É só copiar e colar. Ah, tá. É, tipo, Tsubasa pra mim é só Super Campeões. Super Campeões. É tipo um jogo do Japão, aí o Japão tá fudendo aí. Tem um moleque na torcida. Eu não lembro dessa série. O Japão está com problemas. Caraca, mano, Super Campeões é que, tipo, mano, é muito old. Eu gostava muito. Eu adorava o fato que, tipo, o pai do Tsubasa era, tipo, técnico da seleção brasileira? Sim! Mano, nada a ver, velho! É uma coisa que ele tá andando no Japão e de repente ele encontra um jogador de seleção brasileira, assim, andando no Japão, bêbado no meio do dia. Essa é a visão que eles têm da gente. Eu tenho certeza que isso vai acontecer em algum momento na Copa. Não, na Rússia! Os caras bebem vodka como se fosse soro! Gente, vamos ter mas uma bem que essa é a Copa gente, mais flopada que já existiu, né? Só tem vodka, porque vodka não congela a menos 40 graus. Que desenhos barra animes? Vocês viam quando era criança? Desenhos japoneses vocês viam quando eram criança? Aquele que você aceitava e era religião, tá ligado? Você ficava em casa e, mano, Daniel, você tinha que ver. Eu não lembro muito porque eu definitivamente tive uma fase em que eu assistia muito desenho e principalmente animes. No caso, eu falei desenhos e desenhos, mas enfim. Eu lembro que meus pais me falam muito que eu manjava muito de Dragon Ball e eu assistia muito, apesar de hoje não lembrar absolutamente nada. Eu assistia também Zatch Bell. Nossa, Zatch Bell é sensacional. Eu não lembro também de nada. E One Piece às vezes passava. One Piece eu acho que passava. SBT. No começo passava no Cartoon muito de noite, depois foi pra SBT. Não, mas aí você já tinha uns 12 anos de idade. Não, One Piece, quando passou de noite no Cartoon, eu tinha 5. Ah, não, mas de noite no Cartoon. Não, tô falando de TV aberta. Tá, ok. Não, na TV aberta era Dragon Ball. Fez gato no sinal de TV. Tudo que passava na SBT Globo, TV Globinho. Sim. Então, pra mim era a religião. Assim, meu primeiro anime foi Dragon Ball, que foi quando eu descobri que tinha controle remoto na televisão. Porque minha mãe, ela não me contou que tinha controle remoto. Aí ficava passando na TV Cultura e tal, tipo, apertei o negócio aí. Que porra é essa? Ué, por que eles estão se batendo? As pessoas podem se bater? Claro. Que tá acontecendo? Ele tá soltando um poder. As pessoas podem soltar poder? Isso é muito legal. Que é isso? Que tá acontecendo? Aí ela, não vê isso não, que é muito meu. Nossa, que da hora. Minha mãe, ela gostou mais de Dragon Ball do que eu. Isso é uma verdade universal. Cara, o que eu via muito quando era moleque, que passava cedo, era Samurai X. Ah, Samurai X. Samurai X, acho que foi a minha bíblia de quando eu era moleque. Samurai X eu não cheguei a ver porque foi principalmente no Cartoon que foi distribuído. A gente pode estender um pouco o assunto pra mangá também. Claro. Mas antes, eu queria falar que a minha religião de anime, não que na época eu não sabia que era anime, mas fui entender realmente que era anime quando eu tinha uns 12, 13 anos. Sim, assim. Eu também. Mas pra mim, o primeiro anime que eu acho que eu tinha uma religião, assim, era Pokémon. Nossa, Pokémon! Nossa, verdade! Eu tenho uma memória muito vívida de quando eu tinha 5 anos, que minha mãe me perguntou o que eu queria ser quando eu ia crescer. Nossa, eu queria ser o mestre Pokémon. Lógico, e eu sabia, tipo, na época que era só 150 ainda. Eu sabia o nome 150. De vários, de todos, quase. Eu não peguei essa pira, porque Pokémon era pra mim era, esse é maneiro, mas eu preferia Digimon. Eu assisti os dois, eu não tenho preconceitos. Eu transcendi, acho que quando eu era moleque, eu não assistia muito Digimon, mas eu tinha um filme do Digimon em casa que eu gostava muito, que é o que... é difícil explicar, porque foi muito antigo também. Mas ninguém vai lembrar dos longa-metragem do Digimon, essa aqui é verdade. Eu só quero dizer que eu retiro o que eu disse, o primeiro que eu assisti foi Pokémon, porque quando ele lançou no Brasil, eu era pequeno, e minha mãe colocava pra assistir, e ela assistia comigo, então tipo, o primeiro anime que eu vi na vida foi Pokémon. Caralho. Eu vi Pokémon. Tipo, quando eu não lembro qual foi o meu primeiro, mas esse tipo, Samurai X é o que eu assistia o meu com primeiro, certeza religiosamente, eu também, eu e que muita gente tinha o hábito de ver Cavaleiros do Zodíaco, mas eu só fui ver Cavaleiros do Zodíaco quando eu era crescido. Então, já. Eu vou falar da minha religião Cavaleiros do Zodíaco agora, porque esse se tornou a minha religião, cara. Porque assim, quando eu tinha 6 anos de idade, um amigo meu falou: ah, nossa, então você assiste Dragon Ball, né? Sabia que tem um desenho que é tipo Dragon Ball, mas é muito mais da hora? Chamado Cavaleiros do Zodíaco. Aí eu, tipo, ah, sério? Como assim? Me fala aí. Ele falou, Cavaleiros. Aí, mano, ele tava descrevendo a parada e eu fiquei, tipo, alucinado. Tá louco, cara, ele tem um poder que ele racha o chão e não sei o que. Ele tem uma armadura de ouro, como assim? Tal aí, tipo, ah, passa tal horário no tal canal. Acho que na época tava passando na. Não lembro se era na Band ou na Rede 21. Acho que era Band. Um dos dois. E aí eu comecei a acompanhar Cavaleiros do Zodíaco, mano. E maluco, eu entrei na febre do Cavaleiros do Zodíaco. Eu sabia todos os cavaleiros, eu sabia todas as armaduras, constelações. Os aí golpes. Eu fui acompanhando os golpes. A gente brincava, nossa, de Cavaleiros do Zodíaco pra se dar porrada, tá ligado? É. Sempre tinha um animal que. Eu quero ser o Ikki! Eu quero ser o Ikki! Eu quero ser o Ikki! Eu quero ser o Ikki! Aquela que só quer ganhar. Não, não, eu sempre gostei do. Do Aioria. Aiora, o Cavaleiro de Leão. É, ele é o meu favorito de todos os cavaleiros. O gênio do Seiya? Não. Você vai tomar no cu. Ele tem uma saga só pra ele, que é o episódio G. Tudo bem que não é canônico. Mas é muito lindo, mas é muito. Mas ele é igual ao Seiya, só isso. É só não, isso. Não, cara. Ele é de desenho? Seiya. De personagem? É. Mesmo, tipo, sabe qual é o cara dele? É igual ao Seiya. Não, sabe o cara dele é igual ao do Aioros. É igual, bom, é realmente igual. Ele porque mudou, eles mudam o tom do cabelo. É. E só. E a cor do olho. A parte que eu mais gosto do Cavaleiros do Zodíaco é Vai Seiya. Ah, tá. Principalmente é muito bom. Principalmente a parte da ilha, da rainha, da morte, da rainha. Da morte, da ilha, da rainha. Da morte, da rainha, da ilha, da morte. Poop de anime, a gente não pode. É o a gente meu poop. De outro programa pra isso. É. Não pode esquecer. Dragon Ball Bridge é o poop de anime. É o poop de anime. Mahogany. Mahogany. Dragon é tipo Ball, Vai Seiya, só que de Dragon Ball em inglês. Ah, tá. Esse eu não conheço ainda. Muito bom. Providência é isso quanto possível. Tem 60 episódios já. Caralho. É, que o Vai Seiya, ele tem tipo uns 20 e uns 3 filmes. E ainda lança, só que os caras demoram tipo meio ano pra fazer um episódio. É, porque eles precisam de grana, de tempo. Então. E Breath Fire! Não, mas eu lembro que tipo... Aliás, eu sei que é tão reconhecido que alguns deles foram convidados pra fazer dublagem no Dragon Ball Xenoverse 2. Caralho. Uau! É que é realmente muito bom. Não sei se é do Xenoverse 2 ou do Heroes, não sei. No Vai Seiya também, mano. São os dubladores, alguns, eu acho. Alguns são. Alguns são e os outros também são muito iguais. Seu viadinho. É porque também, tipo, depois você ouve tanto, reproduzir assim, não fica tão difícil. Não fica tão difícil, é verdade. Se você tem uma voz parecida. Sim, e mano, Cavaleiros, ele criou esse fenômeno, tá ligado? Dos dubladores, assim. Toda a galera queria conhecer os dubladores e queria saber quem que era o cara que falava. É, mano, minha filha... Minha fita eu tenho um autógrafo do Saga. Começou assim. Do dublador dele? Sim, do Gilberto Baroli. Caralho. Tá no meu quarto. Que foda, mano. Mano, minha fita por dubladores começou, puta, velho. Eu conheço esse cara que ele fazia a voz do Goku. Eu conheço esse cara que fazia a voz do Seiya, não sei o que. Eu já encontrei o Ida Bezerra um dia. É tão legal ouvir ele falar, porque você ouve 50 personagens num só. Você fica tipo, caralho. Fala boa tarde, tá, ele fala Bob boa Esponja, tarde, ou... ele parece um Bob Esponja, depois parece ele vira o Jack Chan. E aí, de repente, ele vira o Bear Grylls. Ele vira o Bear Grylls, ele come uma larva na minha frente. Eu vou comer este pedaço de linguiça e vou conseguir proteína para 5 minutos. Velho, eu amo a dublagem brasileira. Acho que anime foi uma das coisas que mais me deixou fascinado com a dublagem brasileira. Sim, cara. E filme da Disney, é lógico. Mas... Anime antigo, eu só revejo dublado. Não, é regra, não, é, não, não tem dá, como, não cara. Dá. Sakura Card Captors eu também adoro. Nossa, pra caralho. Sim, sim. Sailor Moon também era muito bom. Sakura Card Captors é algo que eu realmente preciso assistir. Mano, legal. Um dia, pelo menos um pouquinho. Assim, eu gosto tanto que vira e volta, vira e mexe. Eu tenho a mania de trocar todas as frases do mundo. Assim. É muito bom. Eu erro todas as expressões do planeta, é incrível. Água mole em pedra dura, tanto bate até que pega. Que a montanha vem até você. E aí, tipo, eu tenho tanto momento de nostalgia com nostalgia. com a minha mãe, porque minha mãe via um monte de anime comigo. A gente, de vez em quando, a gente pega a música do Sakura e fica cantando. Nossa, mano, minha mãe, quando ela descobriu que existia Full Metal Alchemist, nossa, ela ficou Full 13 Metal da vida, cara. Meu amigo, ele tem uma história muito boa. O Matheus, ele entrou aqui na UF, se você estiver ouvindo, Matheus. Ele tava no outro programa. Abraço. Ele tava no outro programa. Que ainda isso, a gente entrevistou ele no último programa. E ele tá em conversas paralelas também, que o Mendes participou. Sim. Então, façam suas apostas quem é o Mendes, quem é o Matheus. Vai ser bem fácil. Vai ser muito fácil. E ele falou que quando ele era criança e assistia Fullmetal Alchemist, ele era muito fã. E aí era a época de eleição pra governador. E ele queria que a mãe dele voltasse no Alckmin, porque ele era um alquimista. Porque ele era um alquimista. Nossa! Que errado! Que erro de criança. Deus do céu. Inocência infantil, uma coisa. É mágico, cara. Vou voltar no Alckmin, vai que ele transforma a falta de água em alguma outra coisa que preste. Não, ele vai chegar assim, encostar na bosta do Tietê, vai virar água. Porra, se fosse tão fácil assim. É tão fofo que é triste, tá ligado? É tão fofo que é triste, porque a gente sabe que nem nada bom assim aconteceu. Mas eu lembro que, mano, eu fui acompanhando o Metal Alchemist, eu sempre assistia com a minha mãe quando voltava pra casa. Eu assisti completo o antigo quando era pequeno, e aí pra mim aquilo lá foi Fullmetal Alchemist. Aí falaram, tem o filme depois, tá? Me explicaram como que era, e eu falei, mano, não tô na pira de ver esse negócio. E aí depois apareceu, tipo, eu tava na casa da minha tia e meu primo tava zapeando nos canais, tava lá, Fullmetal Alchemist Brotherhood. Eu, mano, isso o que que é? O que que é isso? Como assim Brotherhood? Só existia Fullmetal Alchemist, como assim? Tipo, eu não tinha lido ainda o mangá do Fullmetal. E aí ele falou, parece que eles fizeram de novo e tal, mas eu sei o que que é e tudo mais. Eu só fui ver Brotherhood esse ano. E, mano, velho, aquilo é Fullmetal Alchemist. Eu tenho uma confissão que eu até hoje não vi nem o Brotherhood, nem o original. Mano, Fullmetal Alchemist Brotherhood é um dos melhores animes que eu já fiz. Eu muito pra fazer, porque eu sei que é muito bom e eu quero fazer isso num dia que vai valer a pena. Puta merda. Mano, você tem uma tarefa tem esse quadrinho. Isso, velho, porque é um dos melhores animes já feitos ever. Mano, ever, e o legal do Fullmetal Brotherhood que eu fiz foi assistir com meus amigos. A gente começou a assistir em 2014, e aí... A gente, tipo, todo final de semana ia na casa de um, levava comida e umas tranqueiras e assistia uns 10 episódios por dia. Caramba. Aí a gente chegou no episódio, tem 64 episódios, chegou nos 54 e a gente demorou 3 anos pra continuar. A gente, ano passado, a gente se encontrou uma última vez, porque uma amiga minha ia embora pros Estados Unidos. A gente se encontrou one last time. Que fofinho, pra assistir, os últimos 10 episódios de Fullmetal, e a gente rachou o bico, porque a gente tava lembrando de umas piadas que a gente fazia em 2014. Quem foi o primeiro a fazer a piada com o cachorro? Pode ir embora. Não, realmente, tem que ser um animal pra fazer essa Tem furada. Que ter um animal. Tem que ser um animal. Talvez também, um animal e você junta os dois. Exatamente. Ai, meu Deus do céu. Porra, não, mas Que som o gato faz? Daddy. Ah, meu Deus. Meu Deus. Caramba. Que som a vaca faz, Felipe? Você... Oi? Que som a vaca faz? Que som a vaca faz? Ah, sério? É. Daniel, vem jantar! Ô, louco! Ô, caralho, de graça! Eu não sei que som assim... vai capaz. Agora, mu, mu. Ah, se arrombado. Enfim, a gente tá falando aqui de anime, e ali, e tem gente que talvez não tenha assistido porra nenhuma do que a gente tá falando. É, qualquer coisa a gente censura essas partes que são potenciais spoilers. É, ou a gente pode simplesmente explicar um pouquinho o que que são, contar talvez um pouquinho de cada um, né? Realmente, a gente precisa explicar o que é anime ou a gente vai falar dos animes? A gente vai falar dos animes. Ah, tá. Porque eu acho que a pessoa pelo menos tem a noção que existe o Bairro da Liberdade, né? Então, um lugar incrível, recomendo. Acho que ela deve ter ouvido falar de Anime Friends, Anime Dreams, Cosplay, Comic Con. Eu ia no Anime Friends quando era 15 conto. Eu também. O meu primeiro Anime Friends foi em 2008 e eu fui até 2014 e tava caro. Não, aí ficou caro, eu parei de ir. Agora que eu sou 80. Agora, meia 60. Nossa, mano, 80 conto pra você ficar andando no sol, vendo gente tomando mup de toquinha com sacos gigantes de mup. Não critica o cheio de espinha. Não critica o mup. Eu fui no festival de Japão. Eu tava com tanta sede, mas tanta sede, eu não conseguia achar um bebedouro. Eu olhei a loja de mup e tava assim, 20 saquinhos de mup por 20 reais. É, mano, mup é uma delícia. Eu comprei 20 saquinhos de mup e eu bebi uns 10. Foi o que eu fui também, o festival do Japão? Que teve um festival do Japão também que... É que nesse festival do Japão, eu fui com a minha namorada da época e umas amigas dela. Você tinha namorada na época? Quando você foi eu entrei. Friends? Não. Meu Deus, cara, que achievement é esse? Porra! Como você acha que eu arranjei uma namorada? Nossa! Justo! Você tava louco, você sentou com a plaquinha, né? Quer ser minha namorada. Quer ser minha Otome? Minha web Otome, porque tem que ser icônica. É verdade. Quer ser minha web Otome 2.3 RAR. Eu moido. Nossa, pior que eu parei na época que o moido tava, tipo, crescendo. Aí eu tipo, Jesus. E aí, isso é muito. Era o moido e os memes de LOL, assim. Eu tava, tipo, ok, eu preciso parar de vir nessa merda. Nossa, não, essa época eu já tinha parado e aí eu comecei a namorar e ela brought me right back, sabe? Tipo, você não sai desse buraco. Eu tinha ficado mais ou menos um ano e meio, quase dois, sem ver anime nenhum, limpo, sabe? Limpo, tá ligado? Eu sou Felipe e já tem um ano que eu não vejo anime. Tô, nossa, caralho, mito. Aí ela, tem esse anime, Sword Art Online, eu acho que é da hora. E porra, isso eu... é uma coisa ruim ainda. E ela te deu nada ruim ainda, velho. Mano, não, eu, mano, vi um e dois e esperei sair o três cê, e vi. Mano, você voltou pro mundo das drogas com uma droga ruim. Não, cara, se você já tinha voltado com assim... Eu gosto de Sword Art Online. Eu gosto da primeira temporada. Metade da primeira temporada. Eu gosto da primeira temporada. Primeira metade. Até o 13. Aí depois fica zoado. Aí depois aparece uma mina que parece... Mas eu assisti. É a filha, só que não é. Aí a segunda temporada eu fiquei, que caralho tá acontecendo? Aí tem terceira temporada agora, não tem? Tem, mas é, não é bem uma terceira temporada. É um reboot. Não, calma. E dizem que é bom. O 3 já não é o de... De tiro? É, o Gangueio eu achei na segunda. O Gangueio é o segundo, o Alphine é o terceiro. Só que a terceira parte que tá lançando agora não é... Tipo, nem tem o Kirito, vamos começar por aí. Ah não, então já não, então, não vale a pena ver, né? É, sim. Esquece. Dizem que tá muito melhor. Ah tá, deve estar sim. O Sword Art Online, eu lembro que foi na mesma época de Shingeki no Kyojin, não foi? Sim, foi um pouco antes. Não, foi antes, porque Shingeki no Kyojin estourou e... Ah não, foi na mesma época. Estourou em 2013. É, Sword Art Online é fim de 2012, Shingeki no Kyojin é no mês de 2013. Sim. Quando eu peguei... Eu lembro que eu vi por recomendação do Monark. Nossa! No vídeo de Minecraft, é isso mesmo? Eu vi um anime muito legal aí, tacado do Monark na thumbnail, assim. Jesus! É... Veja no que deu. Eu lembro que nessa época eu peguei pra assistir Sword Art Online antes, na época que tava lançando Shingeki no Kyojin. E aí eu assisti 4 episódios e falei, ah, legal, comecei a assistir Shingeki no Kyojin e nunca mais abri Sword Art Online. É, bom, velho. Mas a gente pode escolher de vida. O Natan, ele deu uma ideia boa aqui, que a gente tá falando de vários animes. A gente já mencionou vários, inclusive alguns super enraizados na cultura da infância brasileira dos anos 90. Sim. E eu sou mais recente. Acho que a sua sugestão é assim, a gente falar, anime tal, e discorrer sobre ele um tempo e depois passar pro próximo. Posso começar com um polêmico? Vai lá. Mirai Nikki. Eu não vi Mirai Nikki. Mirai Nikki, eu assisti e eu li, eu tinha a coleção inteira, mais os spin-offs, aí eu tô vendendo meus mangás. Gente, quem quiser comprar mangá barato, fala comigo, na moral. Quem quiser coleção de Naruto, do Shippuden até o começo da Quarta Guerra Ninja completo, aí também. Eu ia falar é que eu tenho aí os 4 primeiros da edição antiga do Samurai X, os volumes. Puta que delícia. É, muito da hora. Só que eu não vou vender eles nem fudendo. É. Mas eles podem eu quero... eu tenho o primeiro de Evangelion que tá tipo, que é uma capa que você, ela sai, sabe? E tem uma outra, que é o famoso mangá com prepúcio, né? É, deve valer bastante, mas Evangelho com fimose, isso mesmo. Evangelho com fimose. Tenho o primeiro volume, tem fimose, é isso. Exatamente. Eu vou enrolar a porra da fimose. Vamos falar da porra do Mirai Nikki. Mirai Nikki, em português, Diário do Futuro. Diário do Futuro. Mirai Nikki é uma história sobre um garoto que ele não faz nada da vida a não ser escrevendo um diário. Ele não interage com ninguém, faz porra nenhuma. Ele é um bosta. O diário dele é no celular lá. Eu vou dar um spoiler leve, que ele continua um bosta. Não, então, ele é um merda. Ele é muito merda. Ele evolui de um bosta para um merda. Ele é basicamente um protagonista de anime. Exatamente. Sim, ele é a definição de texto de um protagonista de anime. Ele é um merda. É, exatamente. Ele só não é tão inútil quanto o molequinho do Shaman King. Não, o baixinho, o Manta. Ah, é o Manta no Shaman King, ele é completamente... Ele só tá lá pra te dar outra perspectiva. Ele narra o que o Yo faz. Mas vamos voltar pro Mirai Nikki. E aí, beleza, aí chega um dia que ele fica fantasiando com alguma coisa que parece ser um deus e a assistente de deus, eu não lembro direito. É tipo a Cortana, assim. É. Basicamente. É quase a Cortana. É Cortana e o Master Chief. Meu Deus. Oi, como eu posso ajudar? Fica quieta. Ok. E aí o deus resolve dar um presente pra ele. E aí o diário dele começa a aparecer como se ele já tivesse escrito o que ia acontecer no dia. E aí ele começa a se dar muito bem em prova, porque ele sabe quais são as respostas, porque ele anotaria isso no diário, ele sabe o que vai acontecer com ele, ele sabe que tipo de almoço vai ter. E... Nossa, isso ia ser bom. Porra, o que tem, né? A gente não tem esse problema, que a gente tem um aplicativo do Já vivemos o Mirai Nikki. É, exatamente. É, então. Central FBC pode se chamar Mirai Nikki, RU Edition. Caralho. Parabéns. Cara. Aí, ó, a galera que tá desenvolvendo, se vocês quiserem fazer uma versão otaku, uma expansão otaku. Expansão otaku. Eu acho que tem expansão, tem potencial no mercado. Sabe o tema escuro e claro? É. Então, ou agora é claro. Aí tem um filtro anime. É, o filtro anime deixa escuro pra ser aí mais leve. Em vez de ser a Sete falando já a sala do professor, é o Dio. Ah, meu Deus, isso vai ser Deus. Muito. Vai lá. Só! Continua. Mas enfim, é um anime que popularizou a ideia de Yandere, por causa de uma das personagens chamada dessa Yuno. A Yuno. Ah, meu Deus. É, ela é obcecada pelo protagonista a ponto de matar outras pessoas e pra fazer ele. Coisas extremamente Ela é super má. Ah, eu pensei que ela era a protagonista do anime, porque eu nunca fui atrás de Mirai. Porque só falam então, dela. Ela é essencialmente a protagonista. Ela faz tanta coisa, ela é tão foda e maluca que ela se torna. Ela toma o spotlight muito mais do que o. Moleque. Ah, que eu nem lembro o nome. A Manu Kiteiro. O Yuki. Mano, eu nunca vi uma foto desse moleque. Eu só vejo foto da. Procura Mirai Nikki, aparece a menina. É porque lá. Ela é a única personagem importante. Se você gosta dela, você vai gostar do anime. Se você não gosta dela, o anime é uma bosta. É verdade. Porque você entra muito em coisa dela. Sim, e é bem interessante a questão de tipo, ver o futuro, porque na real. Isso é o segundo episódio, então não é spoiler. É. O Diário do Futuro não foi dado só pro Yuki. Ele foi dado pra outras 11 pessoas e eles vão ter que competir entre si. 12 porque uma é Yuno e tem outras 11. Uhum. E tipo, eles vão ter que competir entre eles, tipo, matar um ao outro pra e quem sobrar vai assumir o título de Deus. É. E porque o universo vai meio que acabar. Vai meio que dar ruim isso, vai dar reboot. Assim, gente, tem que fazer update. Vamos todo mundo morrer. Ele falou, Deus chegou assim com uma reunião de empresa, tá ligado? Então coçando a cabeça aqui atrás, então, gente. Galera, tô me demitindo. A gente tem essa meta. A gente tem que dobrar ela. É, então, quando vocês atingirem ela, vocês vão dobrar, porque vocês vão virar Deus. E é isso, é basicamente esse o plot do anime. E acho que a parte mais controversa dele é o final, então no final, brincadeira, eu vou dar spoiler pra quem final, quiser. Final, mano, acho que o último 30% do anime é um bagulho muito maluco. Velho, o final de Mirai. É, eu não vou dizer que Mirai Nikki tem a síndrome do Sword Art Online, porque Mirai Nikki viu antes do Sword Art Online. Exatamente. Mas pra mim é a mesma coisa, a primeira metade é muito boa, aí tem um quarto assim que é mais ou menos, e aí meio que... Fuck this. Já que a gente tá na pira de Sword Art Online, já tá criticando muito, vamos falar pra galera o que é Sword Art Online. Sword Art Online é quando realidade virtual deu errado. Basicamente. Temos um personagem Sim, principal... Sim, deu certo, mas deu errado. Temos um personagem principal que é o Leon Puta de um gamer chamado de Kirito. Nickname dele é Kirito. Nickname né? É Kirito. E aí ele compra esse jogo que acabou de sair no mercado, chamado Sword Art Online, que é um jogo de realidade virtual. Esse jogo se passa, tipo, num futuro. Então ele, tipo, é um jogo que você põe um capacetinho e aí o anime se passa dentro do jogo. Então ele é todo mundo transportado. Sim. E aí começa o jogo, eles são, tipo, beta testers ainda, o jogo tá acabando, tipo, ser lançado no mercado. Beta testers. E aí, na primeira, tipo, no lobby, assim, na primeira... Imagina um jogo online de MMO básico, é tipo isso. Sei lá, bem jogo... genérico. Cabal, Aion, qualquer caralho, Tibia, nem que seja Tibia. Tibia é incrível, cara. Tibia é incrível. Mas eu digo, é uma comparação válida. Ok. Aí, de repente, tá todo mundo no lobby principal, e aí aparece tecnicamente, o criador do jogo num avatar, assim, em cima, falando, mano, vocês estão tudo presos no jogo, quem tentar sair vai morrer, e vocês só podem sair sem morrer se vocês completarem o jogo. Sem levels. Eu ainda acho que é desculpa de programador que ele esqueceu de implementar o logout. É. E aí ele falou, não, tem que dar um jeito agora. Aí ele chegou lá e falou, galera, então. Vocês não podem sair. E se você tentasse. E se você morresse no jogo, você morreu de verdade. É, sim. E basicamente você tá preso lá, cara. E aí, as pessoas, tipo. O medo é. O perigo é literalmente real. Você tem que, tipo, viver um jogo, passar de nível, ficar mais forte, porque senão você morre. Sim, aí o começo é realmente muito bom, cara. O começo, a primeira temporada eu acho legal. Os quatro primeiros episódios eu achei legal depois. É. Eu gostei da primeira temporada. Porque eu gostei que teve muito personagem que falou, mano, fuck this, eu vou me acomodar e virou, tipo, dono de bar, tá ligado? Sim. Ele nem se deu trabalho de no meio do mato e falou, vou matar os bichos e vou sair daqui. Falou, caguei. Eu sou o quê? Barman virtual. Caguei, vou fazer drink, foda-se. Vou cozinhar, vou fazer espada, não ligo. Meu trabalho é abrir um menu e juntar os ingredientes. Isso é um tema muito recorrente nos animes, quando se tratam de jogos, que é a ideia de que o personagem que tá preso no anime, ele tem uma vida tão merda na vida real, que a ele vida não se importa em estar preso dentro de um jogo. Exato. Isso é um tema muito recorrente nos animes. É meio Neo Game No Life também, né? Meio metalinguagem, né? Meio Overlord também. Overlord assim. Também é assim. Overlord, eu não vi Overlord. Cara, né? Overlord, mas muito anime é assim. E sei lá, eles têm aquela perspectiva de que... É, talvez meio associada à imagem de geral de otaku é tudo triste, sem vida. Eles colocam os otakus tristes, sem vida. E eles colocam, uma vida divertida com tudo que eu conheço e que eu, coincidentalmente, sou muito bom. É, a única coisa, tá ligado? É, então, porque de resto o cara é um inútil pra sociedade. Sim. Sim, sim. E basicamente o Kirito ele vai subindo de nível, vai ganhando poderes. É, ele vira meio que uma lenda no jogo. Sim, sim. Nossa, ele é o beta tester fodão, fica grossa. É, e aí ele conhece a... Asuna. Asuna. O maior fanservice que o maior fanservice que todo mundo já viu. Não é o maior, mas ele é uma grande lambida de ovo. Sim, porque eu já vi muito fanservice muito pior do que aquilo. É. A gente tem um pequeno problema que a gente não tá cavucando, que é que o problema que é essa cultura otaku de anime e o caralho anime é pedido. Uma cultura bem suja e sexualizada. Sim, que vem melhorando aos poucos. Vem melhorando aos poucos. Passos pequenos. É. Eu acho que um exemplo que vem tirando esse ponto é Boku no Hero. Em alguns momentos ainda não é perfeito. No anime é bem suave, só que no mangá tem umas horas que gente, mano, precisa disso. É o seguinte, Eu não sei se vocês sabem, mas existe um clube de anime na UFBC. É. A gente se junta toda quarta-feira pra assistir. Pesquisem, é uma galera super gente boa. Temos comida, temos animes e temos memes. E é tudo o que você precisa. É tudo que você precisa pra viver um dia legal na faculdade. A galera resolveu ver Boku no Hero. Eu não consigo opinar muito porque eu não assisti. Eu assisti só um episódio da terceira temporada e eu dormi. E o único momento que eu estava... Você viu a terceira temporada, velho? Porque o pessoal volta no episódio aleatório. Eles assistem em ordem até. Mas, o Daniel Dragon nunca Ball viu. Super, ele assiste. E aí eu cheguei lá... Eles acabam no Dragon Ball Super. E aí, ele melhora, mas nem tanto. Porque eu cheguei o episódio que eu vi, até onde eu vi, eu pensei que eu tava vendo um pedaço de Love Hina, só que com uma garota rosa, estamos no banho, tem um personagem que a gente sempre, infelizmente, vai lidar com a maldição do episódio da praia barra da piscina. Da fonte termal. Por que isso é grande, ter essa porra desse episódio em toda porra de anime, porque velho? A cultura japonesa é divertida e machista pra caralho. Nossa, velho. Mano, infelizmente, isso vem foi muito o primeiro bem episódio da terceira, então, né, que você viu. Esse é um programa que devia... O filler do anime. O único filler é o filler... Sexista. É. E eu acho que esse é um programa que devia ter mulher aqui, não quatro caras. Não quatro pode pra, ex-broineiros pode de anime. É, quatro broineiros de anime falando sobre sexismo não é exatamente o argumento. Não é exatamente o nosso local de fala, mas a gente, pelo menos, tem consciência disso. É o primeiro passo. Mas a gente vai parar de assistir Boku no Hero? Não. Aí que mora o problema. Eu não vou parar de assistir Boku. Eu não comecei, então eu já tô bem. esse daí é o melhor. Mas, mano, tem animes que são muito piores. Nossa. Twitter. Cara, XD. Cara, quando eu comecei... High School DxD é um desserviço ao gênero feminino inteiro. Mano, High School of the Dead, então. High School of the Dead. Não, também. Mano, tem uma cena que... Nossa, aquela tem cena... Tem uma cena que a sniper atira entre as tetas da outra. As duas tetas estão balançando em movimento harmônico. E ela abre num momento específico que a bala passa no meio. Gente, não. Eu acho essa cena tão errada que eu dou muita risada. Sem contar a cena que o cara fala, eu vou resolver isso. Ele puxa a sniper, aí puxa e apoia nas tetas da mina. Apoia nas tetas da mina, pra as tetas da mina servir de apoio pro, pro recoil de uma calibre 50. Era pra ter perdido os peitos. Mano, quando ele atira, a bala passa entre as pernas uma mina que tá correndo e a câmera ela acompanha a bala. E dá um close na calcinha. E dá um close na calcinha da mina. Você fica mano, que desnecessário! Qual é o ponto dessa porra, eu tenho certeza que existe uns otakus escondidos no mundo que eles assistem anime com a mão na calça. Não é, não é possível! Não deve ser pouco, não, mano. É, não, deve ser não pouco. É pouco, não é pouco. Não, não deve ser pouco. É que, é o que nem a Mari Mari falou pra gente, ela só não conta pra todo mundo. É verdade, a Mari Mari, é claro que eu vejo anime, eu só não conto, só não sai espalhando por aí. Só, né? Não sai espalhando por aí, então deve ser que nem esses caras que assistem com a mão no saco, um pequeno deles. Vocês falaram de ser otaku e não falar pra todo mundo, eu lembrei de um exemplo mais legal de anime que a gente assistiu esses dias também, que foi o dos casais. Que são otakus. Sim, então vocês assistiram um anime sobre otakus? Sim. Basicamente um casal de otaku no ambiente de trabalho. É, dois casais de otaku no ambiente. Tipo eu e o Felipe com o nome de crescer, assim. Basicamente. É tipo isso. É basicamente isso. Oi, amor, o que você tava vendo? Eu tava vendo um episódio de Boku no Hero no meio da planilha. Nossa, assim. Boku no Hero ainda existia até lá, meu Deus, cara. Já abandonei. Vai ser o próximo One Piece. One Piece. É o próximo One Piece. É Boruto. Nossa, é o seu Boruto. Não, Boruto, não. Mano. Boruto é porque os caras realmente precisam continuar a grana, né? Vamos realmente falar de Boruto aqui? Não, eu não Tchau. Quero Boruto no Todd Hack. Depois desculpa. Do jogo de cartas ninja, eu desisti. Ah, você é fraco. Você não viu aí. Faltade. Ah, você viu Jujutsu Chiclete? Não. Isso existe. Jutsu do chiclete. Do chiclete. Isso existe. É um novo elemento, tipo? Ele usa chiclete como elemento? Não, parece que eles querem tornar o Jutsu do Naruto uma coisa mais teen, assim, sabe? Tal. Eles escolhem chiclete! Não, chiclete que você explode. O filho do Killer Bee, ele, tipo, ele masca chiclete pra caralho. Porque ele deve ter gastrite infinita e canal. E aí o jutsu dele é fazer umas bolas de chiclete gigante que ficam flutuando assim e explodem quando você toca. Tá isso ligado? É Jojo pra caralho. Isso é bem Jojo. Isso é muito Jojo. A gente pode falar de Jojo. Ah, mano. Tá, vai, fala de Jojo. Não, ainda não. Vai ser final. Aí vai ser, acho que, o ápice desse programa. Eu vou ficar muito quieto quando falar de Jojo. Ou vamos falar um negócio pra passar raiva? Bora. Vamos falar de Bleach. Cândida. Cândida. Se você assistir Bleach, você tem que beber Cândida. Mentira. É obrigatório. É. Mas você já. Eu posso contar uma história extremamente nojenta sobre Bleach? Bleach também tem esses traços de sexualizar personagem. Tem a Orihime lá, pô. A Orihime. Sim. Cada temporada o decote dela abre mais, não é escroto. É verdade. É, e tipo, assim, eu lembro de que eu alugava. A primeira vez que eu li Bleach, eu alugava numa biblioteca. Mangá? Sim, tinha isso mangá. Isso é bem raiz. Eu alugava numa biblioteca. Raiz demais. Esse cara é raiz. E aí, não, eu era bem novo. E aí, tipo, eu percebi que tipo tinha a página colada. Eu fiquei tipo, não! Ai, isso não, dói! Mancha de café! Eu sinto a dor. Nossa, velho. Esse vai ser o programa mais odiado do Todd Hack. Eu sinto total com essa assim, a gente tá falando de animes legais que a gente ouve e a gente tá dando mais razões pras pessoas não ouvirem do que assistirem anime do que assistirem, tá ligado? Tipo, a gente tá falando tanto que as pessoas, nossa, por que eles assistem essa merda ainda? A gente já foi chegando nos pontos bons. Será? Porque toda vez que chega no ponto bom, a gente volta pro ponto ruim. Porque a gente começou a falar de Bleach. Bleach é assim. Bleach assim, é aquela coisa. Você já teve uma decepção amorosa? Porque é um relacionamento que no fim se tornou meio abusivo. Sim. Foi um relacionamento legal, até uma parte. Aí depois você se questionava por que você tava continuando com aquela pessoa. Exatamente isso. Bleach inventou um conceito inovador para filler, onde filler não é 1, 2, 3, 4, 5 episódios. O filler é uma saga. É uma saga de filler que ódio. É uma saga enorme, de 30 episódios. A coisa mais frustrante de Bleach é quando dá pra começar a luta do Kyoha com o Ichigo. E é uma luta que você tá esperando faz muito tempo. É uma luta tempo. Que é super épica. E aí, quando vai começar a luta... Ah, então, você tá querendo ver essa luta, né? Vamos colocar 30 episódios de filler aqui. E mano, 30 não é exagero, isso que é pior. São 30 episódios de filler. E é um desserviço ao mangá, que é porrada toda hora. Não? Sim, basicamente. É isso. E vai ficando ruim também o mangá depois. Não, sim, o mangá fica ruim, mas pelo menos ele não tem fillers. Nossa, mano, Bleach é um negócio... Bleach, cara, o começo de Bleach é uma coisa que eu acho fascinante. Bom, enfim, a história de Bleach, pra quem não sabe, basicamente tem esse moleque Ichigo. Ichigo Moranguinho. Ichigo Kurosaki, Moranguinho. Ele é médium, então ele costuma ver espíritos, porque desde que a mãe dele morreu, ele tem... Desde moleque, né? Desde moleque. Tem essas coisas aí. E aí ele vive com o pai na... uma enfermaria, parece uma farmácia, alguma coisa assim. É, tipo, não era uma clínica veterinária. É uma clínica, não sei se é veterinária, mas era uma clínica, tipo, uh-huh, médica, assim, sim, quase sim, nunca tá aberta. Sim, sim, sim. as únicas pessoas que ele trata são os amigos dele. Sim, verdade. Que ele leva todo mundo pra porradaria. Ele tá voltando pra casa, um dia, tranquilo, na boa, na paz. É. E aí o Hollow, um espírito corrompido, né, os inimigos do anime, os principais, são os inimigos corrompidos, os espíritos corrompidos. E uma ceifadora de almas, uma Shinigami. Shinigami são, na cultura japonesa, são os deuses da morte. Eles têm mais de um, né? Tipo, um anjo da morte. Assim. Sim, sim. Uma uma Shinigami, ela tá lutando contra esses espíritos. Shinigamis no Bleach são encarregados de Bleach, né? De alvejar essas almas. De limpar elas. De limpar elas. Eles andam com um esfregão gigante e um pau de cano. Ou não. Eles andam com o Mr. Músculo nas costas. Que se chama Zanpakuto, são as espadas deles. São as espadas deles. É uma parada bem samuraizinha. É, eles são bem, uma sociedade bem samurai, esses Shinigamis. E aí a Rukia, ela tá lutando contra esse Hollow e acontece que o Hollow, ele tá mirando na casa do Ichigo, né? Se não me engano. Ou é depois que ele ajuda ela. Não lembro. Não sei, só sei que ele. Faz muito ele tempo vê e a Rukia fica tipo, você tá vendo? E aí ele fica, sim, caralho, quem é você? Sim, sim, sim. E aí essa tá... a casa. Não, eu sou o Jô Soares. Não, mas aí, tipo, o que acontece a Rukia tá perdendo a batalha, tá tipo, nossa, eu vou morrer e tal. Aí ele vira, posso te ajudar de algum jeito? Aí ela aponta a espada pra ele e fala, joga seu corpo. Se joga aqui, parceiro. Morre. Tipo, senta na leva o espadão e que você vai virar um Shinigami também. É, porque nessa parada de se jogar na espada, se acertasse o coração dele, ele ia receber os poderes de Shinigami dela durante um certo período de tempo, né? Tipo, ele não ia ser pra sempre, né? Mas ele ia... Um bagulho provisório. Sim, conseguir lutar contra o Hollow. Ela sentiu que a energia espiritual dele, a Hayatsu dele, era forte. Energia espiritual, né? E falou, você pode conseguir derrotar ele. Aí, tipo, quando ele se joga assim, tipo, ele vira um puta... A espada dele fica gigante. A lapa da espada dele é meio berserk. É gigante. E o detalhe o tamanho da espada é documento no anime. Porque, tem a ver com a energia espiritual. Tem a ver com o tamanho da energia espiritual. A energia espiritual dele era monstruosa. E ela ficou, tipo, quem esse moleque, que espadão, tá ligado? Moleque. Que espadão, e aí começa moleque a tocar aquelas músicas em inglês lá, que é tipo um coralzinho de fundo do Bleach, tá ligado? Mas a trilha sonora de Bleach é legal, especialmente no começo. Sim, aí ele derrota o Hollow e tal, não sei o quê. E a Rukia começa a ensinar ele a usar os poderes Shinigami dele. Né? E aí passa uns 15 episódios. Ele meio que drena toda a energia rápido, dela. Né? Tá. Ela fica super fodida. Toda essa primeira parte do anime é bem objetiva. E aí sempre tem aquele outro... aquele trope. Como é o trope? É um clichê, né? Clichê, isso. Sempre tem um clichê. Como a Rukia perdeu os poderes de Shinigami, ela torna uma forma humana e ela vai pra quê? Pra escola dele. A transferida, sim, entre aspas. Verdade. E começa a morar no armário dele. Que é muito engraçado, cara. E ela sempre acorda, tipo, ele dando um porrada na cara dele, tá ligado? Talvez chegue dormindo, ela vai lá e desce o cacete. Inovadora. Sim, ela usa o pijama amarelo, muito engraçado também. É tipo, eu sou uma deusa da morte, eu vim ajudar você. E ela usa um pijama fofinho. Ela tá sempre falando sério e ninguém leva ela a sério porque ela é baixinha. Sim. E tipo... É uma fedeira, o Ichigo é enorme. E tem uma piada recorrente que é tipo, ela desenha muito mal. Ela desenha muito mal. Ela vai fazer as explicações, é sempre um ursinho feio. É uma ilustração de um ursinho feio, mal, feio. O Hollow funciona mais ou menos assim, não sei o que. Meu Deus, você desenha muito mal, cara. Ela faz uma puta explicação, ele tá com uma cara assim abismada, ele fala, cara, eu nunca vi um desenho tão feio. É muito bom. O começo de Bleach é realmente uma cara, parte dá muito até boa. Saudade, mas não vale a pena. Você tá criando expectativas. Você tá lembrando dos momentos bons no amor. É verdade. Vamos avançar pra quando as coisas começam a ficar um pouquinho problemáticas. O irmão. Então. Primeiro aparece o amigo dela. A parte top de Bleach. A parte boa, top é dos arrancars, vai. Você tira os pilos. Vai. Também, são duas sagas fantásticas. Dois picos, assim. O que acontece é, a Soul Society vai cobrar, tipo, mano, você não pode ficar aí morando com os humanos, você tá louca? Você tem um trabalho, volta. Trabalho pra fazer, só que ela não consegue ainda recuperar os poderes dela. E aí, um amigo dela e o irmão dela tentam trazer ela de volta. Só que ela vai ser condenada por ter morado com os humanos, não sei o que, tal. É, meio cometer um crime. E aí o Bleach vai até a Sociedade das Almas. O Bleach é músculo. Tô achando que é Naruto o negócio, tá ligado? Aí, tipo, temos o Naruto, temos o Bleach, temos o One Piece. E o Dragon Ball também. E o Hunter x Hunter. Esse aqui é o Boku no Hero, ele tem que ver. E esse é o Hunter x Hunter. Mas então, aí ele bateu esse o Esse é o Anohana Bokutachi. Esse aqui é o Deadman Wonderland. Oh, mas enfim, ele vai até a Sociedade das Almas pra recuperar, conseguir a amiga dele de volta e tal, leva uma galerinha do Balacubaco do Balacubaco. Ele conhece uma galera, ele conhece o tio Urahara, verdade. Sim, tio Urahara. Urahara é um maluco também que vê uns espíritos e ele tem uma lojinha de tranqueira. Sim, ele mora tipo uma loja que vende uns trecos da Polishop. E a ideia é que chega a Polishop dos espíritos, na verdade. Isso, isso. Basicamente. Basicamente isso. Tudo que você imaginava que não deveria existir, existe lá. É. E a ideia é que ele leva os amigos, né? Tipo, de onde surgiu esses amigos? Eram amigos da sala dele, que basicamente ele é tão forte, que o poder dele transbordou para as outras pessoas e começou a mudar essas pessoas também. É, tipo, as pessoas começam a ver. Aí uma amiga dele também começou a ter isso. E o amigo dele, o Shed também. O Shed é um braço malhado. Ele é Shed. É Shado. Shado, ele tem o braço demoníaco dele, que é maneiro. Braço esquerdo dele é diabo. É verdade, ele é todo mexicano. É, não, mano, ele é muita coisa no Bleach. Muita coisa. Ele é verdade, saca dos arancas inteiras. O arranjar inteiro é tudo. Tudo em espanhol. É, tudo em espanhol. Sim, os poderes dos caras. Até a trilha sonora naquele violão clássico de dois. Mano, ele escolhe uma língua e vai. Os Arrancar é espanhol, depois tem a parte do Fullbringer, que é tudo alemão. Ah, nossa. Não, mas essa parte ruim. Não, a gente tá falando. A gente fala a parte boa e fala a parte ruim também. É verdade. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Tem toda a parte boa dele, vai lá recuperar a Hulk, aí tem porrada pra cacete, porque tem capitão e tem subdivisão. Aí os capitães da subdivisão de Shinigami são os caras mais picas e tal. É. E cada capitão é foda em seu. São três capitães de cada um. Foda. E aí o Ichigo chega na sua society, ele apanha. Ele apanha muito. A luta dele contra os Araki, você fala, mano, esse moleque vai morrer? Esse moleque vai morrer muito. Porque o Araki é tipo o cara. O capitão. É o tanker. É força bruta. É isso. Tipo, eu nunca vou esquecer que eu tava assistindo uma vez um dos filmes de Bleach com uns amigos meus. E aí o Araki tava caindo literalmente uma torre gigante em cima do Araki. Sim. Aí ele começa, ele tira o tapa-olho, que o tapa-olho dele segura o poder dele. Isso, blá, o tapa-olho, blá. O tapa-olho dele impede ele de usar metade do poder dele. É, e aí tipo ele tira o tapa-olho, aí ele começa a levantar a torre gigante que caiu nele com a própria Reiatsu, a própria força espiritual. E a gente ficou tipo, ele tá levantando a torre com a própria Reiatsu! E a gente ficou tipo, porra! Que é tipo, todo anime chega num ponto que vou colocar esse cara overpower demais porque foda-se. É, porque eu posso. Aí, mas Bleach faz isso magistralmente. Muitas. Ele faz. E muitas. Tipo, é assim, você vai chegando no nível de Bleach que você fala, legal, esse aqui é o nível Deus, não dá pra passar disso, né? Tipo, e o anime fala isso, esse aqui é realmente o nível Deus, não dá pra passar disso. E aí na saga seguinte, mentira. Eu passei todos os limites já alcançados por homem, deus e Shinigami. É basicamente isso, porque cara. Porque eu peguei o poder maligno. Maligno. E a ideia é que cada saga vai se superando em nível de poder e vai e apresentando. De estupidez também. E vai apresentando novos inimigos baseados nos seres que já existiam. Quando entra a saga dos Arrancars, é bem isso, tipo. Os Arrancars são meio que o inverso dos Shinigamis, quase assim. Tipo. Eles são Hollows avançados. São Hollows que ficaram tão fodas, mas são fodas que eles arrancaram a máscara deles e eles adquirem forma humana e eles também têm espada e tudo mais. E eles também têm uma divisão de poder, tem tipo. É, sim. É, eu só lembro que Vastolord era mais forte. Vastolord é o Hollow mais forte. É, que é teoricamente a transformação que o Ichigo leva depois. É, quando ele tá lutando contra o Kyo. É, aquele cara que parece estar chorando. Ele mesmo, que tá sempre cara de. É que eu não assisti tudo. Mano, essa parte é muito pica. Não, mas mano, aí acaba. O nível de poder lá chega a ficar brutal. A luta dele contra o Kyo é um negócio que você fica tipo, mano, o que tá colossal, acontecendo aqui? Só é pra porque aí rola dele usar a transformação pica, outra mega power dele que ele não sabia que existia. E aí ele. Aí o Kyo, eu vou usar meu cero negro aqui, que tal, aqui. Ele cancela a merda como se fosse nada. É, tipo, ele, ele vai usar o cero caguei. É tipo isso. Ele também tem o porra. É, tipo isso, mano. E também sei fazer isso. Que o que acontece? A parada do Ichigo é, ele é todas as raças que existem na porra do anime. Ele é, você só descobre isso depois, mas é só pra conveniência de plot, não é nem por tipo, exato. Que é legal. Exato. Não, tem uma hora que você fala, mano, eu espero que ele não seja isso também. E ele é. E aí é isso que vai cagando, começa a cagar o anime. A probabilidade cagar, de Ichigo cagar, ser a nova raça cagar. É 100%. É. Ele é tudo, ele é um brasileiro quase. Sim, e aí, tipo... Ele é Deus. a saga dos Arrancars ela acaba logo quando ele, Deus. Ele tem uma luta Deus tipo, de nível Deus com o chefão, assim, que tipo, ele fala, ah, nossa, as montanhas se pulverizam com o balançar da minha espada, ele, nossa espada é minha defesa. Aí ele cata a espada com a mão. É, e aí ele vai lá, usa mega, hiper, ultra transformação que supera até o nível Deus de Deus de Deus do criador do universo dele. O Dragon Ball Super. É, e aí você fala, sim, tá, aí ele perdeu os poderes. E aí, tipo, ok, acabou. Aí não, faz uma saga pra ele recuperar os poderes. Aí, é. Tá, acabou. Aí não. Aí faz uma saga que eles vão trazer uma raça que tava completamente extinta de volta só pra ter... Só pro Ichigo ser aquela raça também. É. Os Squinty. Os Squinty. É. Squinty é uma são os inimigos diretos. É, tipo, eles têm o mesmo objetivo dos Shinigamis, mas eles... Eles se odeiam. Eles são meio nazistinhos. É, eles são muito nazistas. Eles são muito nazistas. Em vez de usar... É, a saga dos Squinty que a Tony Alemão. Eles usam um arco e flecha espiritual. Eles usam um arco e flecha espiritual. E aí só tem um Squinty que aparece no começo, que é o Ichigo. E aí você é, acha uns que amigos ele... do Ichigo. É, não, você acha, tipo, ah, ele é o último, é o pai dele. Ele tinha todo esse plot dele. É, ele é o pai dele. O pai dele sempre mete a pressão nele, é tipo, não, não quero nada a ver com essa porra. E aí ele só começa a botar os ossos poderes pra ajudar o Ichigo. É, e aí num capítulo de Bleach lá aparece um Quincy e você, tipo, mano, que isso, maluco, velho? Tá rolando. Aí volta mais um, dois, três, aí volta o Rei Quincy assim, ah. Oh não. Aí eles invadem a Soul Society. E aí o Rei Quincy mata uma galera, pica. Nossa, aí o Ichigo quebra a espada, aí ele vai ter, quando ele tá na Bankai, aí não tem como. Ah, Bankai é o melhor poder que existe, porque a melhor coisa que existe é você gritar Bankai! Isso que tem o Shikai antes, né? Tipo, os Shinigamis, eles têm, tipo, as espadinhas deles, as Zanpakutos. Elas têm alma, né? Elas têm uma alma também, que representa um poder específico. E é, tipo, tem 12 estágios. Shikai, que é a primeira liberação de poder. Sim, que eles não falam Shinkai, né? Eles falam, ah, faça alguma coisa, espada. É, eles falam. Fala, tipo, o lema... Zubimaru. O lema e o nome da espada, aí tem a primeira forma. Aí eles só, mano, tá foda, vou usar o Bankai, que é a forma real, true, da espada. É, o Bankai é... Nossa, mano, o Bankai é muito... Sem bonsai, o Kagayoshi é meu melhor. Bankai, então procura, hoje. Deve ter algum vídeo no YouTube, 10 melhores gritos de Bankai. Não, compilado Bankai, Bleach, mano, era muito na hora você ver o anime e aí tipo, chega naquele ponto que você, ele vai usar Bankai, ele vai usar Bankai, aí você econometra, Bankai! Era muito bom. Eu só queria deixar isso. Fudeu, Bankai! Eu só gosto do Bankai do Mayuri porque é um bebê gigante. Ah, é verdade. Nossa, esse é o melhor Bankai, desculpa, é um bebê gigante. O bebê gigante que solta veneno. Nossa, não, só por ser um bebê gigante. Deram uma Bankai pro Zaraki no final, cara. Ele fica bem pistola. É, ele fica tipo... O maluco fica monstrão. Mas você vê que aí dá uma Bankai pra um cara que ele nunca precisou nem liberar a Shikai, porque a espada dele é toda cagada. A parada dele era ele não só usar força a reação dele. Esse era maromba. Ele é tipo meio que o Rock Lee, não usava os poderzinhos, só usava o poder de luta. Mas aí Bleach vai abusando da sua paciência, vai colocando uns níveis de poder que você não tá interessado em ver, vai colocando tipo uns personagens que não tem zero desenvolvimento. E aí você fica de saco cheio, mas já tá perto do final, e você fica tipo, tá, eu já tô aqui, né? É, eu abandonei, quando eu deixei acumular 10 capítulos, foi que eu falei, ok, é aqui que eu vou parar. Foi tipo no meio da saga dos Bleach. Você nem perdoou nada, no final foi uma merda. Eu imagino. No final foi uma bosta. Eu passei, dei uma olhadinha no último capítulo do mangá recentemente. Aí eu pensei, será que vale a pena? Não. Não vale. De longe. Mas vamos falar de alguma coisa que vale a pena, talvez. Quem que dá um? Alguém que é... Bacano. Bacano, na verdade. Bacano. É italiano. O nome é italiano. Bacano. Bacano significa ruído em italiano. É. E basicamente é um anime de 13 episódios, é muito rápido. Que eu fiquei de ver. Aliás, tá literalmente na lista dos meus animes aqui. E já vamos deixar uma coisa clara: nem todo anime tem 500 episódios, nem Naruto, Bleach, essas Não, é engraçado, sempre tem uns padrões: ou é 8, 13, ou tipo a temporada grande que é de 26, 25, 26. 13, 26, raramente você consegue entrar o de 52, que é o que passa o ano inteiro. É uma coisa muito rara, tipo, recentemente eu só consigo lembrar de Black Clover, mas não mostro mais Black Clover. Não falaremos sobre isso agora. É... Mentira, falaremos sim, eu vou explicar bem rápido. É tipo um Naruto, só que com Grimórios e o cara grita mais que o Naruto, é isso. Okay, cara, a gente pode fazer uma competição de personagens que gritam em anime, eu tô com Eren. É, Eva Costa, que é a protagonista de Black Clover. Ele grita mais que o Eren? Cara, sim. Em um episódio... Não, mais que o Eren, não, todo mundo em Shingeki no Kyojin grita. Tem não, até um, tem uma compilação ele não de um... Ele fala que ele não grita, velho. todos. Não, ele tem um meme lá no YouTube, que é tipo um vídeo, que é uma redublagem zoada. E aí, tipo, todos os personagens estão gritando, né? Tipo, por que a gente tá gritando? Eu não sei! Eu não sei! Isso foi uma referência de JoJo! Isso não é hora de fazer referência de JoJo! Sempre é hora de fazer referência de JoJo! JoJo! JoJo! Ok, pode falar de Batman, eu só queria dar esse detalhe que nem. Ver anime não é uma coisa que você precisa, tipo. A menos que você quer ver Naruto, Bleach. Não, veja Bleach. Essas leia, coisas. Se for o caso. Se você para tiver uma curiosidade Bleach muito forte, leia, senão esqueça. É. Mas enfim. Aqui, mano, a primeira parte é tão boa. Eles têm animes, animes muito pequenos que são. Dá pra ver. Um anime de 12 episódios dá pra fazer em uma sentada, seria 4 horas, mas isso daí é coisa de gente que não tem vida. Então você pode ver, tipo, ao longo de uma semana. Uns dois finais de semana, assim, se você tiver de saco cheio, você compre tudo. Sei lá, você chega em casa, não tem nada pra fazer por meia hora, vê um episódio. Os episódios têm 20 e poucos minutos, nem isso. Eles, no máximo é 25, mas não esquece que tem abertura e encerramento, que dá 3 minutos os dois, e aí, então, tipo, sobra os 22 minutos e olha lá. Sim. Mas isso pros animes que são seriados, né? Que a gente também tem as longas metragens que. A gente tem filmes também. Falar de anime. Tem muita coisa. A gente não pode esquecer de anime. Filmes. Outros do Makoto Shinkai. Filmes do Makoto Shinkai, Estúdio Ghibli. Ghibli é um clássico. Makoto Shinkai recentemente teve um dos filmes hits dele, foi o Kimi no Na wa. E o Jardim das Palavras. Jardim das Palavras é um hit um pouco mais antigo, mas também é muito bom. Cara, eu fui no noitão de animes que teve em abril, março, amigo, não lembro. E teve. Eles são duas salas, né? Eles sempre passam, tipo. Filmes diferentes em cada sala. Eu queria ter ido na sala 1, porque teve Akira. Mas. Que aliás fica a minha recomendação de filme, que é Akira. Karina! Eu vi Pônio. Pônio é muito bonitinho, é muito legal. Eu vi um que eu esqueci o nome porque ele foi meio estranho. Eu até cochilei uma parte dele no meio, mas. Ele foi bem bizarro, foi bem interessante. Ele é, mano, eu não sei se vocês vão saber o nome, mas é assim, existe um jogo, quando a gente tava falando de Sword Art Online, inclusive, eu lembrei dele. Existe um jogo, uma realidade virtual, assim, que a galera se encontra lá, é tipo meio que um lobby, você vai pra fazer várias atividades, e aí tem esse cara, que ele é tipo okzinho no jogo, e aí ele encontra um cara que é teoricamente super fodão, só que esse cara... Ele é hackeado por outro. Alguém hackeia esse cara fodão e ele começa a destruir o jogo. E aí, tipo, ele começa a hackear o mundo por de dentro do jogo. Ele usa o jogo como plataforma pra hackear o mundo. E é tipo uma ameaça, assim, global. E aí, tipo, vai zoando o tráfego e desde o sinal da rua até, tipo, códigos nucleares, assim, um bagulho meio maluco. Caraca, e aí, tipo, é um negócio que um adolescente que foi viajar com uma amiga pra casa do interior da família, tava tendo um reencontro de família, e eles estão resolvendo essa treta ali, e aí, tipo, ele fica super amigo de todo mundo. Mano, e é muito legal esse filme, é bem sinistro. Eu vi recentemente um que é o Perfect Blue, alguém já viu? Não. Mano, é muito maneirinho, cara, ele é um anime muito confuso, assim, porque, tipo... Começa uma história de uma popstar que quer ser atriz, ela quer mudar a carreira dela. E ela é extremamente amada pelos fãs e tal e tudo mais. E acontece que alguns fãs não curtem muito essa opção que ela toma de carreira, né? E aí a premissa é, tem um stalker que vai mandando umas mensagens, tipo, ah, você é uma traidora e tal, não sei o quê. E aí ele começa, tipo, a matar as pessoas que se envolvem com ela nos trabalhos. Eita, tipo, diretor de videoclipe, produtor musical, um monte de coisa assim. E aí, só que a parada começa a ficar estranha quando você não sabe mais se realmente existe um stalker, se é tudo coisa da cabeça dela, se ela é realmente quem ela é. Isso é um bagulho meio cisne negro, assim. É, porque, tipo, tem hora que ela acorda, assim, e aí, tipo, tá na cena que tá uma médica falando com o médico lá de fora, ela realmente acha que era uma popstar, não sei o que, tal, não sei o que. Você fala, nossa, então ela era maluca, tal, aí, fala, corta! Aí, tipo, what? Ela é atriz. Aí, tipo, aí ela acorda de novo, aí tem outra cena, aí você fica tipo, mano, o que tá acontecendo? Cara, são tipo 5 níveis de Inception, porra, velho. Mano, é muita coisa insana, assim. E aí no final, tipo, existe um desfecho, você descobre realmente o que tava acontecendo, mas ainda assim existem certas coisas que não são respondidas, sabe? Tipo, é bem maneiro pra você dar uma brisada. Esse e Páprica também. Paprika é outro Paprika anime. Paprika foi uma recomendação que me fizeram há muito tempo atrás que preciso assistir. Mano, é muito legal, cara. Só voltando pro Batiano aqui, ó. É verdade, é verdade. Isso aconteceu. Esse off-topic de 10 minutos. Aí. Exatamente. A Batiano é um anime que se passa em mais ou menos em 1930 e se trata basicamente de história de máfia. Ele foca em vários. São vários personagens principais, acho que são uns 8. E é muito. Até então tá legal. Um anime sobre. O nome da cidade é Batiano? Não, Batiano é Ringo. Por que é o nome da. O nome da cidade é Chicago. Ah, não, porque. Vamos lá, a cidade não, é nova. Porque tem, se eu não me engano, tem uma cidade chamada Batiano de Grappa. É? Urubu de uva? É sério, cara. Okay. Não duvido isso. A gente tem nomes piores no Brasil. É, tá, a gente tem Rolândia, o que a gente tá falando? A gente tem Divinolândia. Divinolândia, hein? Nossa, vai. Segue. Mas enfim, só que aí tem uma coisa muito estranha. Tipo, tem uma cena que tem. Começa a ficar muito estranha porque tem uma cena que um cara vai ser assaltado e aí o cara vem com uma faca. Aí o cara segura a faca e fala assim: ah, você perdeu os dedos. Aí ele corta os dedos do cara. E aí os dedos caem no chão e voltam pra mão do cara. What? Tem pessoas que se regeneram por algum motivo. E o plot todo gira em torno dessas pessoas. Tá. E tem 3 episódios. Tem 3 episódios. E tem um plot decente? Tem um plot decente. Caramba, esse amarra só no final, mas ele é. Ele se amarra só no final, mas tipo, até lá, ele fica atacando datas e coisas acontecendo. E você não sabe o que, que tá acontecendo. Aí você, tipo, olha uma data, aí ele pula pra outra, e você fica, tipo, como que isso tem a ver uma coisa com a outra? E aí depois você descobre, tipo, qual é a relação entre todos os eventos que estão acontecendo. Ah, sim. É bem divertido. É um anime bem divertido, assim, de assistir. Ah, eu quero ver. Mano, um anime de 12 episódios que eu gostei pra caramba quando eu tava vendo e tal, e depois descobri que o mangá era muito mais do que isso. Como sempre é, quase, animes de 12 episódios, né? Foi o... Deadman Wonderland. Eu sabia. Deadman Wonderland. Mano, Perto do mangá, o anime é bosta. Nossa, mano, Não, e olha que o anime é bom. O anime é bom. Se você só vê o anime, você gosta. Na metade. E, tipo, depois que o mangá continua onde o anime para, fica melhor ainda. A saga dos Undertakers é filler? Só pra saber, porque, tipo, eu continuei. Eu não lembro, que eu faz eu muito lembro, tempo. Eu não lembro. Faz tempo que eu assisti, eu só li recentemente quando aquela vez que eu li. Aí eu tipo, é verdade. Cara, eu li Deadman Underland quando lançava. Não, não, porque Deadman tem 14, assim, eu li. Deadman, até o mangá é curto, tem 52 capítulos, cara. São 13 edições. É rapidinho. Bem rápido. E o plot é o seguinte. No Japão ocorreu um terremoto, engraçado que eu tava vendo esse anime, mais ou menos na época que teve o tsunami, assim, e tal. E aí a cidade de Tóquio tinha sido arrasada no anime e tal, e eu fiquei tipo, mano... Caralho, vai começar! Aí aconteceu que, pra revitalizar Tóquio, foi construída uma prisão de... Só que era uma prisão de iniciativa privada, que iria arrecadar fundo cobrando ingresso das pessoas pra entrarem na prisão, que no final era um parque de diversões. Uma prisão assim, de circo, assim. E os presos seriam a atração principal, assim. Só que sabe? As pessoas não sabiam que eles eram presos. Não, elas sabem. Tipo, elas sabem que eles são presos. Só que, tipo, elas não estão ligadas que o show, na real, acontece, porque tem morte. As pessoas eles acham que, tipo, as pessoas que morrem nas atrações é tipo, caralho, que bem feito. Eles acham que é efeito especial. Só que, tipo, as atrações é tipo, eles têm que passar por essa corrida de obstáculos, tem várias laminas e machados e não sei o que, e lança-chamas e blá, blá, blá, blá, várias paradas. Que divertido, deve ser difícil. Ah, e beleza. Nossa, aí... como é que eles fazem esse efeito de cérebro explodir no chão? Nossa, interessante. Esse cérebro tem lúcido de cérebro. Uau! Como eu sei disso? Eu não sei, o plot não vai encontrar. Eu posso ser. Aí o que acontece? O personagem principal, que eu esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele também. É o Ganta. O Ganta, ele. A escola dele vai participar de uma excursão. Pra Deadman Wonderland, que é o nome da prisão. Deadman Wonderland. Japuringish é uma arte. Japuringish é uma arte. A gente ainda vai chegar nessa arte. E aí ele. O que acontece? Ele tá lá na sala de aula, lá. Ah, que legal, nossa, a gente vai pra esse lugar, deve ser mó maneiro. Os amiguinhos dele, pode pá, vai ser mó legal, vai ser mó bacana e tal. E aí, mano. Do nada. Do nada, out of nowhere. Sim, tipo, não tem nenhuma explicação, só, só aconteceu. Você vê pingando sangue assim do lado de fora da janela e desce tipo... uma entidade assim, flutuando em capa vermelha, assim, tingida de sangue com um sorriso, tipo, sádico, assim, não dá pra ver os olhos, né? É. E aí, tipo, ela ataca todo mundo, assim, e todo mundo na sala morre, menos o Ganta. Né? E todo mundo acusa ele de ter matado todo mundo. Os outros 30 e poucos coleguinhas. E ele é condenado para Deadman Wonderland. E ele é só um moleque. E a Deadman Wonderland é uma prisão de segurança máxima. Sim, moleque tem o quê? 15 anos? É, não, e ele é condenado à morte na Deadman. É, ele fica em pena de morte. É, tipo, e a pena de morte lá funciona diferente, porque a prisão é... é capitalista até dentro, até pros prisioneiros. É. O que acontece? Quando você tá no corredor da morte, você ganha uma coleira que vai injetando uma leves doses de veneno na sua corrente sanguínea diariamente. Você tem que comer um doce, tipo, a cada 3 dias. É, exatamente a cada 3 dias. Você tem que comer um doce pra você não morrer. E esse doce é comprado com dinheiro de dentro da prisão, que você ganha fazendo shows e não sei o que, e tipo... Só que esse show horas de morrer. Matar. É, então, e assim, quanto mais arriscado o show, mais grana você ganha. E você pode comprar até quarto mais confortável, quarto do tamanho dessa sala, com televisão, com várias coisas assim e tal, dependendo de quanto dinheiro. Só que não tem só esses shows, você também tem lutas entre os prisioneiros. Tem. Só que tem um pequeno twist. Não é só tipo... Calma. Essa a gente vai chegar lá. A gente tem que alimentar ele. É porque é Deadman Wonderland, né? É só prisão no circo. É. O que acontece é, quando o Ganta foi atacado, esse ser, a entidade que atacou, é o Rat Zag. Ele colocou um cristal dentro do peito dele e depois que o cristal sumiu. Só que acontece que trabalhando na prisão ele já tava de saco cheio da vida e falou: mano, eu quero morrer, não aguento mais essa porra e tal. E nessa hora tava caindo tipo uma bola gigante assim. Foi um acidente forjado pra matar o Ganta. E aí, tipo, o sangue começa a sair do corpo dele assim. Ele protege. Ele descobre. Ele atira. Vira um projétil na mão dele e ele atira assim, a bola tipo. Explode tudo. E o plot é, ele tem o poder de controlar o sangue e atirar como se fosse um projétil. Mais tarde você acaba descobrindo que existem outras pessoas nessa prisão. Existem outros dobradores de sangue. Eles são dobradores de sangue. Cada um dobra de um jeito diferente. Ele atira, tem o cara que faz lâmina de sangue. Ele tem individualidade. Ele é muito foda. O cara das lâminas é muito foda. O Corvo. É muito foda. Ele tem dois nome de passos para os prisioneiros. Sim, verdade. O Ganta é o pica-pau. É o pica-pau. O Kanashindau Topeka. Da canção que a Shiro fica cantando lá. Tem a Shiro, que é a amiguinha dele lá na prisão. Ela é uma menininha super peculiar. Super sexualizada também. Também porque ela usa um colã branco só com... Honestamente, eu demorei muito tempo pra perceber que ela não tava pelada. Eu também achei. Ela é super branca, é albina, pode pá. E o colê é branco e tem tipo um detalhe vermelho circular no peito dela. Sim. E outro, sei lá, nas costas. E quando o Ganta descobre que existe outro dobrador de sangue na prisão, ele acha que ele é quem matou todos os amigos dele. Ele vai atrás pra matar o cara. Só que aí ele descobre que existe todo um submundo dentro da prisão, assim, que na verdade a prisão foi construída pra conter esses caras. É meio que um centro de pesquisa que vai levar um outro plot, assim, do anime, que é o plot principal. E aí a gente não conta mais pro bagulho ficar pra bom. É. Incrível. É muito bom. É, o Deadman Wonderland, no final eu, tipo, fiquei, caralho, que final foda, né? Tipo, sabe, eu não vou falar como é o final. O final é realmente muito bom. Então, leiam. Fiquei bem satisfeito. Fica a sugestão aí, assistam e depois leiam. Porque se você ler, você não vai querer assistir. É, exato. Porque, tipo, A qualidade é superior. E porque é violento pra cacete o mangá e no anime é super censurado também. Então se você não gosta de coisas censuradas, porque eu não gosto. Eu gosto quando bagulho. Não, se tem sangue no mangá, eu quero ver sangue. Se você assiste só o anime, você já pensa, mano, esse anime tem muito sangue, é violento pra cacete. Até o One Piece é assim, One Piece não é um mangá exatamente violento, mas tipo, o anime é super censurado. Só que, tipo, tem cenas no mangá que elas são. Tem um personagem que sai com massa. É verdade. Tem um personagem do One Piece, que é o Sanji, que ele no mangá ele fuma tipo, o tempo todo. E quando passa no SBT, ele chupa um pirulito. Só que sai fumaça, não dá pra ter tirar tipo, fumaça. Tem cena que ele tá tentando acender o pirulito na chuva. É! Não faz sentido. Ai, adoro ali. Porra! Uma coisa que eu tava pensando que é legal de comentar, que eu conheço um, que inclusive o Mendes é fã, que é uma obra que não começou no mangá. Olha só, isso que é um anime primeiro, e um mangá depois. que é o Codiguis. Codiguis? Ok. Codiguis é sensacional. Codiguis legal, já tinha me muito de, bom. Já tinha me recomendado. É, Codiguis é aquele pacote de anime cult dos mid anos 2000, só que é um anime bom. Ele é sério de referência até hoje, mano. Você vai em evento de anime, sempre tem alguém fantasiado de cosplay de... Zero do luxo. É. Sim. Mas como que é o plot? O que rola? É meio complicado ficar... Fala com o seguinte... O protagonista da história é chamado Lush. Digamos que o mundo ele tá dividido em três grandes facções. Tem todo um jogo político lá. Tem a Britânia, que é exatamente uma pequena alteração do nome da Inglaterra, só que é um reino gigante. É. E eles estão dominando, tipo, boa parte do mundo, assim, quase tudo. Acho que só tem uma pequena parte do mundo que é parte da União Europeia, que não tá lá. E a China, talvez. O Lelouch, ele é um dos príncipes da... Um príncipe sem número sei lá o que da Britânia. É, tanto que ele se intitulou de Lelouch V Britânia. Aí acontece uma coisa na infância dele que orquestra toda uma cena lá que acaba com a morte da mãe dele e ele é mandado pra viver no Japão. Aí lá no Japão, ele quer desde pequeno com um amigo dele, chama Suzaku, que é filho do primeiro-ministro. Só que, tipo, logo em seguida, a Britânia toma o Japão e torna os japoneses lá, tipo, de escravos. Não escravos, assim, literalmente, mas eles são... São subjugados. Subjugados. Não é escravidão, porque eles não têm trabalho forçado, assim, mas eles são claramente inferiores. É. Acontece toda a história, o Lush cresce até o colegial, porque vocês vão perceber que os japoneses gostam do ensino eles médio. Eles gostam do tema colegial, é fantástico. Sim, muito. Eles gostam muito do ensino médio. Aí, um dia... Inclusive, esse é um problema, às vezes. Isso é um problema. Um problema muito grave. Com problemas! Aí, eu não lembro exatamente as circunstâncias do primeiro episódio, mas... Acontece que ele encontra uma garota de cabelo verde, que é a Cichu, ou Cici. E lá ela dá a ele o poder do Giz, que é o poder do Imperador. Que ele tinha todo um plot de vingança contra a Britânia, porque ele sabia que tinha tido um plot pra matar a mãe dele, então... Fala Britânia, eu só penso em Nanatsu no Taizai. Porque na série fala Britânia, eu penso em um Juicer. É. Fala Britânia, eu penso em muitos memes de história, mas... Aí ele tinha toda a vingança contra o pai, porque ele sabe que o pai tá envolvido. Aí ele ganha esse poder... Que manifesta no olho dele, assim, pra cada um é um pouco diferente. Depois você vai descobrir no anime que tem outros usuários do Giz, mas pra ele pode, pra pessoa, uma única vez na vida da pessoa, ele pode mandar um comando irrefutável. Ele olha no olho da pessoa e ele fala assim: Lelouch V Britânia comanda você, e ele pode falar qualquer coisa, inclusive mandar a pessoa se matar. Mas é uma única vez na vida dele ou na vida da pessoa que ele tá controlando? É, tipo, one shot. É, se ele der o comando errado, ele nunca mais consegue controlar a pessoa. Entendi. Aí, tipo, com esse poder, ele começa a fazer todo um movimento, assim. Ele conhece uma garota na classe dele que tá envolvido com um movimento rebelde japonês lá. Aí ele se envolve com esse movimento em segredo, porque ele não quer mostrar a face dele. Ele vai todo escondido, assim, de Zero, que é a identidade alternativa dele. E ele acaba se tornando o líder desse movimento e começa a orquestrar todos os plots, assim, por trás. Ele é, tipo, o mastermind da facção. E quando ele precisa acertar umas coisas que realmente não deveria acontecer, aí ele usa o Giz pra controlar os inimigos, sim, mandar os caras se matar. Mano, tem todo um jogo político atrás do anime, e aí mais pra frente... É um dos clássicos dos anos 2000 aí, né? É, coisa dos anos 2006. É, um amigo meu, acho que ele me recomendou quando eu tava vindo o Deadman na época, ele devia ser lá 2011, 2012, por aí. Tem uma pegada também meio pesada, né? Porque tipo, é muito denso. Muito denso. É um anime maiorzinho, são duas temporadas de 26 episódios cada. É, então é. Foda. 52 episódios é uma carga de horário considerável. Eu estava bem no ápice da minha época de otaku, eu assisti em 2 dias. Uhum. Caralho! Uau. Você assistiu uma temporada por dia. Assistiu uma temporada por dia. Caraca! Mano! Pra assistir uma temporada de 26 por dia é tipo. Sentado, uma temporada de 26 episódios dava tipo 8 a 9 horas. Sem parar. Ai, sem parar. Ai, ensino médio. Ah, mas eu fazia. Eu fiz isso não com Bleach. Não era nem médio. Eu fazia eu tava fundamental. De jogos de 12, eu fiz isso com Bleach. Eu tava no 9º ano, mas tava no fundamental. Ano. Eu não sei, eu fazia maratonas não de animes, mas de jogos de 12, 13 horas, então não posso fazer. Eu nunca vou esquecer quando eu tava jogando Mass Effect pela primeira vez, aí eu acabei primeiro, aí beleza, eu fui começar o segundo. Eu comecei ele tipo. Que horas que era? Mano, eu joguei ele por 20 horas seguidas. Mano, eu não saí. Não, eu joguei Zelda Wind Waker. Eu zerei Final Fantasy 15 horas. Não, em 24 horas, sentado, tipo, porque a gente foi fazer uma side quest outra pra upar, porque teve uma hora que não dava mais. Mas a gente só queria saber da história. Eu só fui sair do PC, tipo, 8 da manhã do dia seguinte. E aí quando fui voltar, eu dormi, aí eu acordei e vou continuar o jogo. Só restaram 4 horas de jogo pra mim. Caraca. Eu tinha feito, tipo, muita coisa, especialmente side quest. Eu tenho um que eu acho uma pena não ter aqui. Tem um filme, mas é Blame. Blame. Blame. Uma coisa que o Daniel estava conversando nessa semana ontem. Sim. Você leu o mangá, né, agora? É, eu li. Eu li recentemente. Eu recomendei o mangá pro Nate, porque eu tava lendo. Eu comecei a ler também depois que eu vi o filme. Puta, é bom pra caralho. O Nate terminou antes de mim. E eu comecei antes. Ele nunca acabou. Eu até nunca acabei, eu tô terminando. É, sim, eu tô na metade, na quantos verdade. Quantos capítulos assim? 63. 60 e pouquinho, é rapidinho. É, e eles não têm quase nenhuma fala, é só desenho. É um cenário pós-apocalíptico, sabe? Mas extremamente futurista, porque é tipo, se passa. O tempo lá passa como se fosse, mano, água, é rodo, assim, tipo, ah. Aconteceu um troço, porra, mano, tô te esperando 250 anos, qual foi? Tá ligado? Não tô falando, não tô exagerando. É tipo, eu não tô exagerando, é realmente um bagulho muito absurdo, assim, mas... Qual é o plot de Blame? Blame é maravilhoso. Primeiro que ele te joga no nada. É. Você não sabe o que tá acontecendo. É, eu até hoje, eu tô tentando passar do começo porque eu não consigo, tipo, aceitar as coisas que estão acontecendo. O mangá... Você tem que aceitar ele. O mangá é muito poluído visualmente, porque ele é muito detalhista, então, tipo, explode uma coisa, pronto, você não sabe onde você tá. Você tem que analisar muito hard ou ficar com preguiça e pula, e você tá, explode um bagulho. Você não sabe onde o Killy, que é o protagonista, tá, você não sabe nada. Você não sabe onde a pistola dele tá, que às vezes sai voando, porque o tiro... Ele tem uma arma muito foda, que é uma arma de onda gravitacional, que, tipo, ele dá um tiro, ele tem um coice que joga ele muito longe e, tipo, explode coisas a muito longe também. Mib. Mib. Eu falei a mesma coisa pro Daniel. Foi. É a mesma referência. Só que é mais antigo que isso, é bem... Então o Mib... Deu uma puxada de Blame, só que mas se fosse a arma assim, do Blame... Muita coisa assim, não vamos falar de Matrix porque sem Ghost in the Shell. Só que se o Will Smith tivesse a arma do Blame, ele teria resolvido os problemas muito mais fácil. É, seria tipo... seria um filme de 20 minutos. É, o filme cara, existe. Temos um problema, vem cá, Will Smith. Pá, bum, acabou tudo. Resolvido. Now the world don't look, acabou. 20 minutos, onde os 10 são a apresentação do personagem, aí você tem 2 minutos de treta, aí tem créditos. 8 são créditos. É. Não, e o cenário é o seguinte. Blame se passa numa cidade extremamente avançada, que é basicamente um organismo por si só. A cidade se constrói sozinha e é isso. É hiper tecnológico. Eles conseguiram. A tecnologia avançou de tal forma que eles conseguiram fazer formas de vida baseadas no silício. Todo o sistema era como. Existia um sistema chamado Netsphere. Que todo mundo, toda a cidade, tudo era permeado por isso. E os humanos tinham o controle da Netsphere por um gene. Só que alguma treta aconteceu, uma doença, algo do gênero, que as pessoas começaram a perder esse gene. E o sistema de segurança da cidade começou a matar toda aquela forma de vida que não tinha gene. Caralho. E basicamente os humanos, depois de milhares de anos, os humanos não sabem ler. Eles foram dizimados e os que restaram vivem extremamente escondidos e basicamente encontrados. Não sabem como funciona exatamente a tecnologia que eles vivem. Todo esse plot não é contado no filme, né? Tanto é que, tipo, eu vi o filme e só aceitei a... Mas o filme é uma boa introdução pro cenário, porque o cenário continua interessante mesmo sem esses detalhes. E basicamente os humanos vivem escondidos, basicamente se eles encontrarem um agente de segurança, eles morrem. não tem muita salvação. Porque a tecnologia é tão foda. Mano, os robôs, os androides que tipo, defendem a Netsphere são um bagulho muito ridículo de forte. Sim, eles são... Ele é só pra seu corpo explode pela metade, foda-se. Isso é tipo nível 2, 3, você tem que passar nível 10. Eles conseguem só de olhar pra cara de um humano saber se ele tem um gene ou não. E é basicamente isso, é que o gene, a maior concentração ficava no olho, porque eles usavam, aparentemente eles usavam reconhecimento por íris, coisas do gênero. E é basicamente um cenário que é uma puta referência do cenário cyberpunk, se vocês gostam. Sim. É uma referência, tipo, se você não gosta de anime, tudo bem, mas tipo, dá uma olhada, porque o peso que ele tem no cenário cyberpunk é muito grande. E é um cenário assim, tão desenvolvido e tão louco que, mano... Não dá pra saber, é inenarrável, assim, a proporção de que isso tem. Beleza. Vou dar uma olhada que dar uma chance. Vale a pena pra caralho. Uhum. E, gente, tá com 1h35. Essa é a oportunidade, Nathan, essa de fazer o... Não, só que eu ia abordar uma pequena parte dos animes que eu gosto muito, que são os animes de comédia. Eu nunca vi um de comédia, eu sou shonen total. Ah, cara, eu tenho todas as recomendações que você precisa. Arakawa, The Bridge, eu gosto muito de comédia e um slice of life bem basiquinho, bonitinho. Tipo. Aí você tá chegando na parte que eu manjo mais. Para todos que vocês que estão ouvindo, que por um acaso cruzaram o caminho com o Mendes tem ótimas recomendações de anime sempre. De comédia. Eu nunca peguei uma recomendação de anime de comédia ruim. Mendes, você já assistiu Bimbo Gamiga? Já. Puta que anime engraçado. Puta que pariu. Aquele anime tem uma referência de Jojo. Pra todo lado. Mas... A gente ainda vai falar de Jojo, calma. A gente vai falar de Jojo. Não. Tá quase acabando. Mano, Bimbo Gamiga, eu acho que eu vou deixar como minha recomendação como anime de comédia, porque puta que pariu. Faz uma cota que eu assisti e eu não esqueço até hoje. A abertura é muito boa. E depois eu descobri que é um cara que canta, por mais que pareça uma mulher. Serião? É um cara. Eu fui olhar. A abertura é um cantor. E é um cantor bem afeminado, mas tipo, foda-se, mas. Eu fiquei até surpreso, porque a voz parece de mulher. Mas o plot é essa mina que é super, super sortuda na vida. Tudo ela, que ela faz dar certo. Tudo que ela faz dar certo, ela é uma aluna super inteligente, ela é rica, não sei o que e tal. Todo mundo gosta dela. Todo mundo gosta dela. Tá certo que ela é uma cretina, mas. Só que ela mora com o butler dela, o mordomo. Ela tem um mordomo. Ela tem um mordomo lá. E aí, de repente, por ela ser tão sortuda na vida dela, aparece a deusa do azar pra te dar uma equilibrada na vida dela. Falou, mano, você tá desequilibrando, você tá tipo chupando a sorte das outras pessoas, você é um monstro. E ela. E aí. Até a deusa do azar é meio afetada por essa sorte dela também. E aí ela tenta dar uma equilibrada e aí, tipo, as coisas não acabam não dando tão certo quanto davam pra essa menina. E aí as duas ficam brigando, tipo, mano, sai da minha vida, você tá zoando meu esquema, tá ligado? Ai, eu já vi coisas desse anime. Esse anime é muito engraçado, ele é curtinho, infelizmente ele ia ter uma segunda temporada, mas foi cancelado. E ele tem 3 episódios a primeira temporada. E tem um mangá também que é muito bom, é top. Mano, é realmente muito engraçado. Eu queria ver aquele anime de comida, alguma coisa assim. Shokugeki no Soma, que é extremamente sexualizado. Eu levei um choque tremendo, porque eu tava ver vendo um pouquinho. Eu vou adicionar, mas tem a tag Yeti. Yeti, pra quem não sabe, é um anagrama de 16 anos, É um anagrama de hentai, só que não sexo. Só que tem o hentai, então não é sexo, mas... É tipo... Tudo que não for sexo tá valendo. Exato. E cada página é tentar forçar sexo, é isso. E é tipo, a menina come a menina gostosa, ela tipo, faz uma cara de orgasmo, goza, assim. Caramba, né? Nossa, é tipo... Kakegurui. Kakegurui, que eles jogam um cassino, né? A menina... faz aquelas caras horríveis. Eu descobri que Kakegurui tem filme live action e eles fazem as caras do anime. Eles tentam, né? Bruto, mano. Tá no Netflix. Tá no Netflix. Foi bom, hein? Tá. Ah, inclusive o filme de Blame tá no Netflix. É produzido pela Netflix. Verdade. Boku no Hero tá na Netflix? Não. Mas One Punch Man tá, assistam. Mas One Punch Man é uma das referências atuais. A gente não pode não falar de One Punch Man. Uma das melhores referências atuais do mundo dos animes. Mano, é assim, mangá. One Punch Man. Ah, todo shonen tem essas coisas que é mega clichê aqui, o né? Cara, tá todo mundo cansado. Vamos fazer um anime que vai ser foda-se. Mas vai ser exatamente isso. Porque o shonen básico é o cara que vem do zero, ele conhece o mentor dele, ele cresce, vira fodão, sempre tem um torneio na primeira temporada. Sim. E assim, ele não tem nenhum poder, mas ele tem os dois maiores poderes do anime, que é a amizade e o protagonismo. Exato. E o cabelo diferenciado. Em animes, às vezes eu tenho vontade de tipo, fazer um curta de anime só pra fazer um monte de personagem cinza, um personagem de cabelo colorido, mas o protagonista é um do cinza. Isso daí seria genial. Isso seria muito bom. Olha, cabelo mais. Shonen só tem mais diferença de cabelo do que anime de card game, que aí todo mundo já deve ver Yu-Gi-Oh! Que aquilo é cabelo produzido. Aquilo é cabelo produzido. Então o Kaiba é um merda por razões simples, porque ele só tem um Chanel tosco, é isso. É, então, um Chanel com uma ponta. O Yugi já tem umas 4 cores diferentes só no cabelo. Nossa, quem será que é o protagonista desse anime? Não é mais quem tem calorida, quem tem mais cores. Exato. Não, mas no. Mano, que é preto, roxo e amarelo. No One Punch, pra resolver isso, o protagonista é careca. Ele já quebrou esse paradigma. E ele é desenhado com menos detalhes do que qualquer coisa no anime. Tem uma árvore, a árvore tá super detalhada. A árvore tem músculo, quase. E o uniforme dele tá é simplesão, é um spandex amarelo com amarelo. Capa vermelha. E umas luvas de cozinha. A capa branca e a luva vermelha. Só que ele é o cara mais forte do mundo. Porque ele treinou. Ele treinou tanto que ele superou os limites dele. Ele superou os limites e ele consegue derrotar tudo com um soco. Um soco, e, cara, tem... uma das melhores aberturas. O desenho é fantástico. A animação das lutas é de cair o cu da bunda. E a dublagem brasileira ficou de fuder o cu do palhaço. Cê, sabe aquela coisa do Yu Yu Hakusho? É, do... Tá achando que rapadura é doce, mas não é mole, não. É, podem vir os três, mas vem na maciota. Esses eram muito bem a dublagem. A dublagem de Yu Yu Hakusho era fantástica e super localizada. One Punch também é tipo um sucessor espiritual nesse aspecto de dublagem. Prova que a dublagem brasileira não está morta. É. Aquela cena do eu sou líder de um grupo de piratas chamado Ladrões de Matéria Escura. Nós vamos pelo universo e do pá! Chega de blá blá blá, vamos logo pra porrada. Vamos cara. Logo pra porrada. Aí, tipo, aí, mano. Quero jogar videogame. É, mano, é muito foda, cara. Muito, muito bom, muito bom. É isso que ele, tipo, a sociedade, ela é meio que. Ah, né? Tem uma organização de heróis também. Sim, só que ele é meio foda-se pra isso. Ele é o mais forte de todos e ele é tipo, ah, caguei. Ele vai fazer a prova, tipo. Que os heróis prova... são tipo contratados do CLT, tá ligado? É, eles são terceirizados. Assim. Ele faz sem meta de trabalho. Mano, é diferente de Boku no Hero, que os heróis são pagos pelo Estado. Boku no Hero é ovacionado. One Punch Man é tipo, mano, você é escravo corporativo. Exato. Aí ele vai fazer a prova teórica, tipo, ele tira, sei lá, C, assim, foda-se. Ele vai fazer a prova física, ele detona todos os recordes. Sim. Só que ele, tipo, por ter ido mal na prova teórica, porque ele fica, ele tipo, rank C. Ele vira rank C. O último herói do rank C, que é o pior rank. E ele é, tipo, é o herói mais forte, tá ligado? Só que ele tá na classe dos merdas. Só que ele não liga tanto que ele tá na rank C, ele, tipo, caguei, assim. Sim, tanto. E, tipo, quando ele derrota alguém, um inimigo poderoso, todo mundo, ah, esse inimigo nem devia ser tão forte assim. Ninguém bota fé nele. Eu fico com ódio que ninguém acredita que ele é forte. E quando acontece esse negócio foda, ele não leva o crédito, porque tá sempre ele só tá num lugar, mas tem um herói classe S junto. Ele é humildão. Ele é classe S, óbvio que foi. Quando ele pode levar o crédito, ele vai mó humildão. Os inimigos dele que tem mil transformações, os cacete, tipo... E ele tá nem aí, ele simplesmente, mano, vai logo. Vai logo com essa merda. Você tipo vai provar algum desafio ou vou ter que ir pra cá jogar tipo videogame? Tipo Boros, que quando ele dá o soco dele, a armadura que continha meu poder imensurável. Foi quebrada, e aí ele arranca o braço do Boros. Ah, ele é tipo, tá, mano, tá. Vai logo, velho. E aí ele vai fazendo várias transformações, ele nessa forma, minha, meu corpo, ele libera uma energia em forma de uma força propulsora, os cacete, eu te arremesso na lua. E tal, ele volta assim. Ele pula da lua de volta pra terra. É, aí tipo. Não sou sendo nada. E o Boros, nossa, finalmente alguém que pode peitar contra mim e tal. E ele, tipo, mano, mas, nossa. Porra, puta que pariu. Acho que tem um soquinho um pouquinho mais forte. E aí, ele dá o soco ele, sério. Ele literalmente apaga as nuvens por meia circunferência da terra. Ele diz isso, ó. Sequência super séria. Soco sério. Soco sério. E, nesse, e ele dá os nesse tom. E aí o cara aí abre a batalha uma foi fenda na atmosfera. Ele separa as nuvens num raio de metade obviamente. Da Terra. Ridículo! E aí, tipo, ele chega assim e fala, você estava blefando, não é? Isso não foi nenhuma batalha. Ele, caralho, você ainda tá vivo, cara. Porra, mano. É muito não, da hora. Ele, tipo, o cara que apanhou, ele não tem noção de quão ele é forte. Mano, é muito bom, cara. E é engraçado porque as reações do One Punch Man, elas nunca estão relacionadas à batalha que ele tá. Tipo, ele tá preocupado, mas é porque tem uma promoção no mercado e ele tem que chegar ele em casa. Ele tem que chegar no mercado. Tipo, mano, vai logo com essa porra, como eu quero herói, comprar como ramen herói, por, nível... sei lá, 50 centavos. Ele é um herói nível 100, então ele é pobre. E tipo, o herói nível 100, ele tem uma meta de ajudar a comunidade local, tipo, ajudar a velhinha a atravessar a rua. Só que tem muito herói nível C. Ele é muito mais do que isso. E ele, tipo, tá, eu vou destruir essa nave gigante que tá invadindo a Terra. Como se fosse nada. Sim, quando chega o meteoro, cara. É muito bom. Mano, ele chega assim, meteoro. Boom. Não, o anime, o episódio inteiro é, mano, o meteoro vai cair, não tem ninguém, acabar com velho. Todos os heróis classe S já apareceu. Já tinha aparecido o Metal Knight. Metal Knight mano, aparece todo mundo lá pra tentar. Pra entrar o meteoro aí, mano, o Genos usa, sei lá, qual o... Ele quase se destrói mais uma vez. Se destrói, ele pega o core dele e enfia no braço pra dar mais poder. Aí chega o Saitama e fala pro Leo, falei, cuida do Genos pra mim, tá? Ele só ele pula, salta assim, no meteoro e sobe pulveriza o negócio. O meteoro, cara. É isso, isso é o One Punch. Pô, falando em Lamen, tem um anime que ficou conhecido por ser um tema muito peculiar, que se chama Bento. Ah, meu Deus. Ah, não, a gente... Bentô, pra quem não sabe, são aquelas caixinhas de... Almoço. Bentô, almoço. Literalmente, é marmita. É marmitex. É marmitex. É isso aí. E qual o plot do anime? Tirando Eles fazem delivery. O extremo não, foco. Melhor, é muito melhor. E, tirando o extremo foco nos peitos das pessoas pulando por aí. Não existe um anime de comida que não seja putaria? Não. Tem um de comédia. Mas... Sim, não sei. Eu não sei dizer. Mas a gente já fala disso daqui a pouco. A gente chega nisso depois. Mas sejamos breves. Sejamos breves. Vai, continua. Assim, Bentô é basicamente o... Existe uma loja em que tem a promoção de marmita por metade do preço. E aí existem facções que literalmente saem no tapa por causa dessas marmitas. Não, é um anime de batalha. Os caras brigam. Eles brigam pesado. Caralho. Eu nunca vou esquecer de um anime que eu vi. Que o cara, ele é literalmente Satanás. E ele vem pra vai terra pra... Vai trabalhar no McDonald's. E vai trabalhar no McDonald's. Atalha como eu sou. É muito bom. É sensacional. É muito engraçado. Anime de comédia top também. Ele é um Satanás, vai trabalhar no Mac. Foda-se. E tem um de culinária de comédia também, que eu não lembro. Eu não tô lembrando. Que eu não lembro tá o nome, falando, não tá mas batendo, é tipo, ele é extremamente engraçado e, tipo, totalmente nonsense de culinária. É, tipo, eles misturaram dois gêneros de anime específico e, tipo, deu certo, mais ou menos. É. Mas... Acho que a gente pode encerrar com o anime. A gente vai encerrar com a gente não uma falou febre. De Boku no Hero. Exatamente, aí, por isso a gente vai falar de Jojo! Jojo! Seguinte, Jojo! Vai, fala de Jojo. O que é Jojo, gente? O que não é Jojo? O que não é Jojo? Um anime Jojo bom. Jojo é um anime decente. Ah lá, começou a putar. Decente. Uma coisa que Jojo você deveria ter perdido Jojo seu tempo. Se tornou um negócio... Jojo's Bizarre Adventure se tornou um negócio tão grande que ele, às vezes ele é conhecido antes pelos memes dele do que pela própria... Não. Ele é conhecido pelos memes dele. Ele, cara, ele é um meme. Todos vocês já viram aquele meme do To Be Continued, né? Dum, não. Dum, dum, dum, dum. É brecha pra colocar. No dá áudio. Pra colocar. É, dá pra colocar. Inclusive a música parece se chama... Parece a música final do, yes. Do programa. Inclusive a música se chama Roundabout. Do Yes. É muito boa, ouçam, mas eu não consigo ouvir ela sem lembrar de Jojo. Não dá. É. Depois que eu comecei a assistir Jojo, eu falei, fudeu. A música yes tá estragada. Agora outra coisa. E é engraçado, tipo, tem os mangás que são separados em... Mano, tem a oitava parte já, né? Sim, e Jojo é muito antigo. O primeiro Jojo é de 1970. É, assim. E aí tem tipo... 70 ou 80, não sei. Aí a gente tá... Aí que a gente vê o anime que saiu em 2012, que é um reboot, é tipo, mais novo, bem feito, assim. Sim, tem CG, o anime é de 2012, assim. Teve outras versões de anime também, nos anos 90, nos anos 2000. Sim, só que era umas óbvias meio porcas. Era meio mal feita, aí tem um estúdio que tá fazendo bacana. Sim. E aí, então se você for assistir, assiste o tipo, Jojo Kimio na Boken de 2012 e começa dali. Sim. E aí, sobre qual o plot de Jojo? Jojo se trata de, tipo, cada parte, cada história conta a história de um personagem que tem um nome cujas iniciais sejam Jojo ou que tipo dá pode pra ser resumido em dá Jojo pra resumir de alguma forma o nome dele com Jojo. O primeiro é o Jonathan Joestar. O segundo é o Joseph Joestar. O terceiro é o Kujo Jotaro. Então tipo Jojo vai ter vários Jojos. E o aí... quarto é o Josuke Higashitaka, mas Higashitaka em japonês pode ser preferido com Jo. Você tipo tem um sobrenome que tem uma pronúncia diferente. Super gigantesca, mas pode ser Jo. E aí, o primeiro, do Jonathan, ele é começa na década de 1880, Inglaterra. Fim da Inglaterra. Era vitoriana da Inglaterra. Ele é um lorde e um banana. E aí ele é um boyzinho, filho de pai riquinho e tal, moleque que não sabe brigar, ele só sabe... Ele é um cavaleirinhozinho, tipo, parem de bater nesta mina, ele apanha. Aí... Eu sou um riquinho. Eu sangro. E aí um dia chega um moleque que vai ser agregado na família dele, chamado... Dio! Dio Brandola! Dio é filho de um cara que... Aconteceu um acidente com a família do Jonathan. Quando ele era um bebê. Quando ele era um bebê ainda. E o pai do Dio... E o pai do Dio tava tentando... Ele. Não, roubar. Ele tá tentando roubar a família. Só que aí o pai acordou no meio da rua e falou, você tá tentando salvar a gente, nossa, te devo uma né, eu te devo uma, tá ligado? E deu uma carta pra ele, uma coisa assim. Aí, tipo, o dia que você precisar de um favor, me dá um toque. E aí ele falou, mano, cuida do meu filho, que aí o pai do Dio morreu, eu falei, cuida do meu filho. Só que então, o Dio é um filho da puta. É um cretino. É um cretino. Ele é super babaca, ele... Mano, ele... tem uma cena que eu tenho raiva dele. Eu não vou nem falar, não, porque eu quero que você sinta raiva também, que nem exatamente. Eu senti. Ele faz um negócio tipo, horrível. Envolve animaizinhos. E Jojo tem uma aí que começa você a entender por que, que Jojo é bizarro. Porque Jojo tem uma mania, primeiro que todo mundo que é protagonista é muito bombado. É, e não, gigante. Primeiro que eles, na primeira, no comecinho da primeira temporada, eles têm tipo o quê? 16 anos, né? Sim. O Jonah, e eles sim. já têm tipo 1,90m. 1,90m e mais massa muscular que o Léo Stronda. O ombro deles é maior que minha coxa. Sim, eles são tudo Léo Stronda com 16 anos. É. Sim. E todo mundo tem uma mania de explicar, eu já falei isso, né? Eles têm um narrador não. de background que explica tudo e tem um personagem que explica tudo. O narrador de background explica tudo e sempre tem um personagem que tá explicando o que tá acontecendo. Assim, sim, tipo, grande explicação. O Gil é o primeiro que faz isso, do tipo, ah, eu vou fazer isso pra desestabilizar Jonathan emocionalmente. E eu vou roubar tudo que ele ama e blá blá blá, ele explica por uns 30 segundos. Ah, ele rouba um beijo e fica tipo, agora o seu primeiro beijo não foi com o Jonathan, foi comigo. E você vai ter que viver com isso pro resto da sua vida. E eu sou superior e Jonathan ficará triste, você morrerá de vergonha. E tipo, mano, é necessário. Coisa que você faz sentido na Inglaterra. É overexposition. Sim. E sem falar que, tipo, chegam umas situações absurdas. Tipo, o cara, a cabeça do cara foi cortada e ele ainda tá comentando coisas. É, então. Eu não tô zoando, isso é realmente acontece. Algumas vezes. Não é só uma. E assim, é engraçado. Jojo é. Ele não tem um plot muito denso. E o plot se desenvolve meio que sem querer, porque quando o Jonathan descobre que ele aprende a usar a onda, o Ramon, o poder, Ramon. As coisas começam a ir... Não, presuntos. As coisas começam a desenrolar a partir daí. E aí o Dio também aprende, aí o Dio fica fodão, porque ele, vampiro. Ele vira um monstro, vira um vampiro monstro, porque ele bota uma máscara milenar na cara e chupa sangue, aí ele vira arqueólogo. Super foda. É, o Jonathan é arqueólogo e tava pesquisando uma máscara. E o Dio, tipo, numa briga entre o Jonathan e o Dio, eles descobriram que se você taca fogo. Se você passar sangue na máscara, ela vai te soltar uns espinhos. E se alguém estiver usando e os espinhos enfiar na cara da pessoa, ela vira um vampiro. É. Ela vira um vampiro que é fudido. Ele fica super. Ele vira praticamente mortal. Uhum. E com os poderes foda, ridículos de foda. E basicamente, esse primeiro arco do primeiro Jojo é como que o embate de Jonathan e Dio. E daí pra frente só fica mais bizarro. E mais maluco. E a graça do anime é justamente essa. Ele é tão bizarro. Absurdo e bizarro. E fica legal de assistir. Fica engraçado. E aí, tipo, tem umas lutas que são muito. Tipo, umas. Mano, o Joseph. Da segunda temporada. Segundo Jojo. Ele é Jojo. Super sagaz na luta e o caralho. Cara, mas é ele faz umas coisas que, tipo, como? E ele não explica. Não faz sentido. Isso ele não explica. Como ele tira uma Thompson? Como ele. Ele do nada ele enfia. Ele sua jaquetinha. Sua jaquetinha de couro sem manga, camisa colada. E ele tira uma metralhadora do nada e metralha o bar inteiro. E aí por isso mesmo, aí de repente ele gruda 10 granadas na capa do cara, ninguém viu. E puxa com o fio do cachecol. E coincidentemente o material do cachecol é um bom condutor de onda Ramon. Que faz mal pros vampiros que usam a máscara. E daí fica nesse embate, tipo, várias temporadas, tipo. Tem alguém que é um sedento por poder usar máscara e ficar fodão. E aí tem alguém que aprende a onda e aí luta. É, e aí geralmente é o Jojo. São os dois primeiros Jojo. Aí no terceiro muda todo aí o esquema. Aí já muda todo o esquema. O Ramon, além de presunto, ele... É energia de onda. Assim. Ele é uma energia de onda. Ele é baseado na sua respiração e na circulação sanguínea. E a ideia é que a energia é semelhante à luz do sol. Que faz mal pros vampiros. Mas esse daí faz sentido, acho que todo mundo sabe. E aí o Jojo, a maioria dos Jojos controla isso, pelo menos até o segundo Jojo. Ou seja, nos dois primeiros... Eles controlam isso. Pera, então o Jojo é um negócio que é um plot que você não sabe até onde vai e aí do nada vira uma história de vampiro? É uma história de vampiro. Isso é só a primeira parte, depois ele vira você... uma coisa completamente diferente. Ah tá, então eu achava que era tipo um Drink do Inferno. Não, eles não vão começar a enfrentar vampiros e horda de vampiros. Não. É tipo... Quer dizer... Não é esse sim, o ponto. Mas não é esse ponto. Não, sim, mas talvez. Sim, talvez. Tem uma cena, mas tipo, isso não importa muito. E é engraçado, o universo de Jojo faz cada vez menos sentido quanto mais eles existem. E sem contar que nas duas primeiras temporadas existe muita gente com nome de banda. Sim. E na quarta temporada... Tipo, tem o Dio. Os tem são tem um cara chamado Dyer, tem outro cara chamado Straits. Tem um vilão, tem três vilões chamados AC/DC. Tem um vilão, e Cars. Wham, da banda Wham, do George Michael. E o Cars. E o Cars, da banda The Cars. Tipo, porra! E na parte 4, que tem uma coisa que ela tem, diz que seria o poder que substitui o Ramon, que aí é tipo um fantasma que aparece atrás. Ele é uma evolução do Ramon, na verdade, tecnicamente. É, mais ou menos. Ah, não fica assim muito explícito. Mas assim, a parte que eu queria trazer das bandas, que todos os tênis da parte 4 também são só bandas. É. Crazy Diamond, Chili Pepper... É, eu não sei, eu não consigo lembrar os outros. Jojo evolui com o tempo, ele fica muito bizarro e ele tem uma base de memes gigantesca. E eu nunca entendi uma coisa, porque do nada, em alguma cena de luta, de repente as coisas trocam de cor. Por exemplo, a roupa do Jojo fica porque roxa. Ele é muito estiloso. Porque ele... Tipo, não que a roupa dele trocou de cor, a coloração, a coloração do anime muda. Trocou, ele trocou a matiz, aí tudo ficou com uma cor de bizarra. É, tipo, o céu ficou verde, as coisas ficaram meio roxo. Às vezes o cabelo do Jonathan, no primeiro acontece, às vezes é rosa, aí muda de cena, é verde, aí tá roxo. E o preto tá normal, acho. E aí tá tudo pegando fogo. E tá tudo é azul, tudo normal. É, tudo troca de cor, de repente, é uma agulha muito sinistra. É, principalmente quando tem luta. Uhum. Principalmente em luta, tudo muda de cor. Eles colocam um filtro, assim, na luta. É, eles pegam, eles vão editando a foto e vão trocando a matiz de cor, foda-se. Caralho, caguei. É, mas é um anime divertido. Eu recomendo, Felipe, mesmo que você não goste. Não, eu não vou. Você vai. Você vai se render ao Jojo. Por favor, é tipo. Tem muito anime pra ver ainda. Não, tudo cara, bem. O que você tem pra ver? Eu tenho que ver Black Clover. Eu tenho que terminar Black Clover. Não vi Black Clover. Não, Black Clover. Você tá escolhendo Black Clover acima de Jojo? Ah, que Jojo. Já é, eu já sei que Jojo é uma bosta. Não é uma bosta. Não é uma bosta. Claro que é, cara. Não, assim. Ele é propositalmente exagerado. Eu só vejo Jojo depois que eu terminar Bleach. Fudeu. Why you do this? Eu só vou deixar você assistir Black Clover quando você ficar com a Infovie agora. Você vai cancelar minha internet agora. Não, sério, que, assim, curiosidade sobre Black Clover, que o Mendes começou a falar, mas ele não terminou, é que eles pegaram só o primeiro episódio e colocaram todas as cenas que o Asta tá gritando. E sim, ele grita e sim, dói. Tipo, realmente dói, não é normalizado, é muito mais alto que todo o resto do anime e deu 8 minutos. Caralho. De 24. Caralho! Ou seja, um terço do anime... Dizem que dá uma diminuída depois do primeiro episódio, mas eu não posso dar nada assim, os caras nem sabem editar podcast, aparentemente. E às vezes, não é nem tipo, eu estou falando algo gritando. Eu estou gritando, ponto, sem motivo. Meu Deus. Ele tá falando puta que pariu. Oi, gente, me ouça! Então, gente, vai! Mas enfim, gente, é isso, né? A gente fez uma apanhada geral sobre animes que a gente assistiu e a gente detesta, a gente gosta, e deu um rage heal. É que se a gente fosse falar de todos os animes que a gente assistiu, a gente podia fazer aqui um episódio de... Dá pra fazer uns 5 programas fácil. Dá pra fazer 5 programas. Mano, cara, dá pra fazer um programa sobre cada anime. É, sim. Fácil. Facílimo. Sobre Bleach, mesmo que eu odeie essa merda, eu gosto de falar. A gente pode falar 2 horas sobre como a gente odeia Bleach. Eu posso falar 2 horas de como o Samurai X é uma das melhores coisas já feitas. Exceto pelo criador. Que tem uma notícia recente, ele é pedófilo. Quem? O criador do Samurai X. O quê? Saiu uma notícia. Final do ano passado, começo desse ano, não lembro. Ele foi pego com muita pornografia infantil. Pra. Caralho. Pense muito pornografia infantil e dobra isso. É muito pornografia infantil. Eu não sabia. A última coisa horrorosa que eu tinha ouvido falar é que o cara do Tunak Tunak Tun foi preso por tráfico de pessoas, mas só isso. Só isso. Vamos encerrar aqui com esse, né? Mas só isso. Desculpa por arruinar a infância de vocês. Pornografia infantil não, mas tráfico de pessoas tá valendo. Mas tá ligado, gente. Caralho, muito bem, Natan. Esse foi mais um tom de hack falando merda. Eu achei que ia ser mais construtivo, mas obviamente esse programa vai pro buraco um dia, tenho certeza. Nossa, um dia a gente vai olhar pra trás e ficar. Eu escolhi 2 músicas no último, escolhe mais essa agora. Ah, escolhe mais uma, você vai falar. Coloca a abertura de Jojo. Coloca a música de Jojo. Não, eu vou Eu já sei qual eu vou botar. Eu vou botar o encerramento de Evangelion, que é aquela versão da mulher cantando. Se você falar parabéns, eu vou. Não! Não! Não! Parabéns! Não, eu vou colocar Fly Me to the Moon, que toca no final do anime. Ah, tá. É uma versão bonita da música. Ah, tipo, tá. Real, beleza, legit. Beleza. Enfim. Você podia colocar, tipo, enquanto a gente tá rindo. É que toda vez que alguém fala só de Evangelion, eu já vou direto pra Crow and Justices, que é a abertura. É verdade. Puta que pariu, vamos acabar com esse programa. Felipe, mais uma coisa. Ah, oi. A gente vai usar a vinheta nova ou não? Sim, talvez. Pode ser, pode ser. Se você tá ouvindo, você já percebeu que tem vinheta nova. A vinheta do Toad Hack mudou. Porque cara nova, ano novo, quadro novo. É por isso mesmo. Cala a boca. É por isso. Cala a boca. Para esse programa. Got mail. Leitura de e-mails. Bem, é isso aí. A gente tem um e-mail do Vinícius Pessoa da Silva. Olha só, ele tem um nome estranho tipo você, cara. Não. Porque... Ainda bem que ele é uma pessoa, né? Eu, se ele fosse Vinícius Búfalo da Silva, ia ficar preocupado. Vinícius Quimera Anto da Silva. Ah, inclusive hoje eu voltei a ver Hunter x Hunter e lembrei que episódio eu estava. Ah, você tá na Saga das Quimeras? Tô no 95. Puta merda. A Saga das Quimeras nunca acabou no anime, tipo, ainda tá, né, nessa mesma saga. O anime acabou na Saga das Quimeras. Não acabou. É, enfim, é. Mas... Tá no famoso hiato. Vamos ler pro e-mail. Bem, vamos lá. E aí, Chad Nate? Começo esse e-mail me apresentando. Me chamo Vinícius Pessoa. Não tenho nem nenhum grau de parentesco com Fernando Pessoa, bem que eu queria. Bicho do BCIT em São Bernardo Noturno. Meu curso pretendido para o pós-BI é Engenharia Física? É. Engenharia Física? Felipe? Tem esse curso na UFABC? Não lembro se tem, mas existe Engenharia Física. Ah, não, calma, ele dá uma explicação aqui. Pera. Agora, calma. Esse curso ainda não está na FABC, mas tem acompanhado que foi enviado uma proposta. Isso que dá e estou na torcida. Mas se não der certo, vou pra física mesmo. Assim. Que dá no Paraná, vírgula. Peraí, se o Daniel vai falar, ele tem que falar no microfone. Não faz sentido nenhum. Ele já tá falando sozinho. É. Tá, peraí. Daniel, você quer falar? Eu falo com o meu professor de PE, ele falou que existe um processo de uma nova entrada além do BCIT e BCH, que é de licenciatura. Especificamente. Ah, sim. Como assim? Tem o Diage, tem aquele bacharelado de Diage. Mas até aí, pô. Mano, não tem nem verba pra terminar o campo direito, vai ter verba. Imagina, pra a gente acabou de contratar mais 5 professores, não vai tirar dinheiro da onde, mano? Do cu. São dois. Não, de licenciatura é mais fácil. A gente acabou de contratar 2 russos, 1 iraniano e 2 brasileiros. Ah, legal, maneiro. Eu sei disso porque eu tô tendo aula com o Vênus Geróis e ele tava fazendo parte da banca de avaliar professor pra entrar na faculdade. Ah, saquei. Enfim. Cadê? Onde que a gente parou? Se não der certo, eu vou pra física mesmo. Deixa eu dar um recado pro bicho. Assim, não fica muito esperançoso de que vai, né, vai aparecer esse curso. Fica acompanhando. Maneiro, legal. Maneiro que você tenha tá aí olhando os e-mails, e-mail institucional, bacana e tal. Só que, assim, a gente tem, na UFABC a gente tem o costume de falar que vai ter coisas e não completar essas coisas. Entendeu? Professores, alunos, todo mundo faz isso aqui. Então, né, fica aí... Tenha sempre o plano B. É importante que você já tenha. É muito bom. Bem, enfim, queria dizer que tô gostando muito do podcast, pois eu sempre tive aquela sensação de ser como a TV, algo distante, pois estava acostumado a ouvir podcasts famosos da empresa B9. Inclusive, recomendo a vocês e acho que vão agregar muito. Mamilos e Narrodo. Eu já ouço ambos. É, eu também conheço. É, o próprio Braincast. O B9 tem vários. Vários conteúdos muito bons. Sim. Então, quando vocês publicaram no grupo dos bichos, fiquei muito entusiasmado com um podcast tão próximo e com apresentadores iguais à minha pessoa. Ah, sim. Agora que vai minha sugestão de pauta, eu acho que seria legal um programa sobre estudantes que trabalham, como lidar com a facu e como aproveitar ao máximo. Sugeri essa pauta devido à minha indignação por não poder participar da CIL e do Trote. Putz, que droga! Ah, nossa, isso é verdade, cara. Estudantes que trabalham, eles têm um grande problema em participar dos eventos sociais e porque palestra, qualquer coisa. É sempre no período que não é de aula e alguém tá ocupado. Sim, exatamente. Foda. PS, gostaria de sugerir também uma música para o podcast. Killer Queen, uma música bem nostálgica para quem jogava Guitar Hero. No caso, eu. Ah, eu também jogava Guitar Hero, mas, tipo, eu não sou aquele cara que lembra todas as músicas que tem em todos os Guitar Heroes, tá ligado? É, que eu lembro de algumas mesmo, e as que me deixam traumatizado. Tipo, quando eu acabei Guitar Hero 3 a primeira vez, que toca Through the Fire and Flames, você começa lá, te joga na música e fala, vai, aguenta aí, cuzão. Cara, eu só, do Guitar Hero, a única música que eu lembro, eu joguei muito mais que isso, mas a única música que eu lembro é a Wanna Be Satira, que acho que é a primeira música do Guitar Hero 3. A do Ramones. É. I wanna be sedated. É, a verdade é que eu queria ajudar vocês de alguma forma, porém meu trampo é raro. Meu trampo é raro. Então não sei como. Valeu a pena pela. Eita porra! Ei, português! Valeu aí pela atenção e que vocês continuem fazendo esse trabalho ótimo. Cara, bem, muito obrigado. Muito primeiro obrigado. Lugar. Eu gostei muito da sugestão de pauta dele. Sim. É, eu acho que a gente poderia, assim, fazer... Acho que não só sobre pessoas que trabalham. Acho que dá pra mesclar com outro assunto também. É, às vezes pessoas que fazem duas faculdades. A gente tem nosso amigo Arthur aqui, que faz o... faz as faculdades e tal. E... Ninguém pode relaxa, saber. Eu não tô falando que faculdade você faz, cara. Mas ninguém pode saber. O quê? É, faculdade secreta. Ele é espião. É espião, é faculdade de espião. É. Exato. É, olha só. E acho que tem o próprio mundo acadêmico prestando um podcast só pra ele, né? A gente vai fazer um sobre um certo assunto aí também, que já tá engatilhado aí. Ah, essa sim. É a nossa possível próxima pauta. Vai ser muito bom também. Vai ser show de bola. Eu quero muito editar esse programa, cara. É o seu, é a sua vez. É, se for o próximo vai ser... Justamente. Vai ser o meu mesmo. E, bem, aguardem um podcast bem denso, recheado e... Pesado. Pesado, pra você sentar e ouvir, não pra você ouvir no trem. É, não lavando a louça, kaká, que legal, não, você vai ficar tipo meio foda. É, exato. Foda. Mas não pretendo que seja só um podcast. É, não, é, não é pra passar mal também, né? Todo mundo sim, é contra o objetivo do todo mundo hiperventilando ouvindo o programa, tudo a ver, né? Sim, sim. Mas a gente agradece de coração, caro senhor Pessoa, pelo... Senhor Pessoa. Se eu te ver na faculdade, eu vou te chamar de senhor não pessoa, ou talvez eu, tipo, senhor búfalo. Eu vou misturar, tipo, as não, raças. Não, como que a gente vai conhecer ele só de vista, sendo que a gente não viu ele? Se eu conhecer... Ah, tá, entendi. É verdade, a gente é mais fácil de localizar, né? Porque agora a gente tem até caricatura. A gente tem até caricatura nossa. O Arthur que fez, inclusive. Tá isso. Muito bom. Então, se você tá vendo aí pelo grupo, a caricatura do Toad Rec rodando, o Arthur Guedes que fez aqui da rádio. E a caricatura tá muito realista. Tá, não, não... Bom, você vê que você tá bombadaço. Mais ou menos, né? Você tá com um braço enorme. Com daqui a 2 anos, exato. É o... Projeto Midoriya. Projeto Midoriya, exato. A gente tá quase lá. E, bem, você pode me ver no Projeto Midoriya toda segunda e quarta aqui no Kung Fu fazendo flexão. Apanhando. Apanhando e tomando soco no estômago. É isso aí. É isso aí. E, bem, essa foi a leitura de e-mails, porque nós só temos um e-mail, mas já e é... E foi quase 10 minutos de um e-mail. Caraca, muito bom. Pelo menos vai ter material. Pelo menos é... E... Aí sabe o que vai acontecer? O programa vai chegar nas 2 horas. Ah, é. tinha conseguido ficar com um pouquinho menos. Tinha ficado, né? 1h58, aí tipo, não, vamos ler e-mail e vamos devagar pra caralho. Enfim, aproveitem o programa. Tchau. Falou.